Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom entrando no ar nessa quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, aliás, eu tô com uma cinza aqui na minha frente, né? O resto de cinza que não. Você já tinha preparado essa faz não, não tempo, tinha, né? Não tinha, acabei agora. É sério, a hora que eu olhei pra tua cara, o Marco chegou de São Luís do Paraitinga e tá no estado aqui razoavelmente complicado. Bom, o tema do programa de hoje, tudo bem, Marco? Tudo bem. Tudo bem. Marco Escrivão, onde o senhor esteve? Estive em São Luís do Paraitinga. Fazendo o quê? Dedinho levantado, cantando marchinhas de carnaval. Você sabe que nós vamos conversar com a Suzana Salles. Agora, daqui a pouco, a gente acabou de me mandar um recado aqui, demorou um pouco, mas já mandou um recado dizendo que ela vai participar, falando um pouco dos carnavais e marchinha. Nós vamos falar também com o pessoal de Atibaia, se é que a gente consegue falar com o pessoal de Atibaia, também sobre o carnaval de marchinha e com o pessoal de... É bom, não, bom Jesus, perdão, eu não lembro agora, enfim. É, lembro, depois eu lembro, tá aqui anotado. Agora a gente vai tentar o Saulo, que tá acompanhando o enterro do carnaval lá em Tirapina. É isso que você tá tentando, Marco, é? Sim. Então nós vamos tentar falar com o Saulo, porque tá tendo o enterro do carnaval nesse momento em Tirapina, e a gente vai saber o que que tá rolando, tá, no enterro do carnaval. É o nosso repórter de Tirapina, Saulo Marino. E daqui a pouco também o Léo, lá de Prados de Minas Gerais, é ligado à UPA, um bloco que também faz o enterro do carnaval, vai contar pra gente um pouco o que é esse enterro do carnaval, né? Provavelmente o celular do Saulo está caindo na caixa postal, é isso? Eita, não é 19 o DDD, né? Tá caindo, não. E o, ou seja, o cara tá no velório também, velório do carnaval. Mas é o seguinte, gente, enquanto o Marco caça, eu vou ler. Aliás, cadê as folhinhas que a gente separou com todos os cuidados do mundo? Ali atrás, por favor. Atrás de você, bonitinho. O Marco, ele tá assustado, porque ele chegou num estado deplorável. Espero que a dona mãe dele, a dona Ana... Deu uma bronca nesse menino. Saulo não consta. O Saulo não consta. Não é. O que que aconteceu? Tá caindo na caixa postal direto? Sim. Que saco, eu tava tendo um problema. Nosso repórter internacional. Internacional, é. Bom, Marco, é o seguinte. Intrudo, você sabe o que é intrudo? Não. Não faz a mínima ideia do que é. Eu também não sabia. Porque tem lá coisa em Portugal... Com entrada, não. Hein? Que tem então, eu ainda vou ler aqui no Wikipedia. Pra você. Mas é o seguinte, além do Wikipédia, no intrudo é o seguinte, o Mauro tava contando pra gente que na Itália sempre rola essa história de enterro do carnaval, né? E é meio comum. Eu tava olhando aqui no quando comecei com essa história, porque enterro do carnaval, essa coisa toda. Eu entrei no Google da nossa vida e comecei a achar várias cidades em Portugal e eles chamam de o enterro do intrudo. Eu vou ver o que. Então fui ver o que é o enterro do intrudo. Nem vou pedir pra você ler, porque você tá num estado. Aliás, você tá no bagaço do bagaço daquela cana que a gente passou assim várias vezes no moedor. Mas eu prometo amanhã já está melhor. Já está melhor. Você vai tomar um banho gelado. Sim. Bebeu muito, não, né? Ah, um pouquinho. Razoável. Isso mas faz. Socialmente, vou... assim. Tá, então você vai na missa daqui a pouco fazer o sinal da cinza na cabeça. Lógico. Porque você fez pecado ou não? Não fez. Não, o carnaval não faz. Não faz pecado. Bom, então intrudo é o seguinte. Intrudo é o costume de se brincar no período do carnaval foi introduzido no Brasil pelos portugueses, provavelmente no século XVI, com o nome de intrudo. O carnaval surgiu com o nome de intrudo. Já na Idade Média, costumava-se comemorar o período carnavalesco em Portugal... com toda uma série de brincadeiras que variavam de aldeia para aldeia. Essa aldeia que eu tô falando, que não pode mais falar aldeia, agora como que será que fala Portugal agora? Fala que é... Portugal deve ser bairro, não. É uma cidade. O Saulo achou o Saulo. O Saulo está no meio do enterro do carnaval em Tirapina, é isso? Saulo, você já está me ouvindo, meu querido Saulo? Tudo bem? Boa tarde. Saulo, você já está me ouvindo, Saulo? Meu Deus, eu estou enterrando mesmo o trem lá, né? Saulo, você está me ouvindo? Ele não está ouvindo, mas carnaval... Saulo, está ouvindo? O que é isso? Alô, Saulo! Alô, Saulo, cadê você? Acho que ele esqueceu o telefone fora dos Oreia. Que isso? Saulo, cadê você? Será que, acho que ele achou que nós íamos transmitir ao vivo, né? Ele tirou o celular. Alô? Oi, Saulo, a gente tá tentando te ouvir, Saulo. Cadê você? Saulo? Alô, Saulo? Ele disse que isso é que tá acontecendo. Muito barulho, não tá conseguindo ouvir, mas enterro com barulho, é isso? Olha, os caras estão batendo bumbo. Aliás, você sabe que essa história de bumbo, Saulinho, pelo amor de Deus, dá um sinal. Será que os que enterraram o Saulo ao invés de enterrar o carnaval? Sabe como funciona isso? Eles saem com um caixão de defunto vazio pela cidade e eles vão caçando, eles vão catando coisas, vão botando. Saulo, você está me ouvindo pela enésima, quadragésima, quintoagésima vez, Saulo. Você está me ouvindo? Cara, não tá. Quem que ele atendeu o telefone e pôs no bolso? Tá legal, beleza. Daqui a pouco a gente volta. Então, voltando a essa história do intrudo. É, lá em Portugal, né, com uma série de brincadeiras, em algumas notava-se a presença de grandes bonecos, chamados genericamente de intrudos. No Brasil. Fala pra ele botar no ouvido. Não, fala pra ele botar no ouvido o telefone, que é mais fácil. O que que tá acontecendo, Marco? Então, vai lá. Ele tá ouvindo? Alô, Saulo. Saulo, você tá no... Agora você tá ouvindo, Saulo. Saulo, você tá ouvindo agora, Saulo? O que que acontece? Você não tem entrada do meu som pra ele? Engraçado isso. Alô, Saulo. Alô. Ah, você ouviu? Olá, doutor Eva. Tudo bem? Quem é? Ué, o que que você tava? Você tava com o ouvido fora do telefone, é isso? Eu tô no meio do enterro aqui, né? Então tem pessoa chorando, sabe como é que é, né? Tem que ouvir. E como é que tá? O que que tá acontecendo? Conta pra nós. É um tradicional enterro do carnaval, né? Tá de interior. Tá o pessoal com a viúva aqui, com o finado carnaval. Tá velando, andando pela rua da cidade. E me diz uma coisa, no meio desse povo todo deve ter alguém que tá participando disso. Tem o organizador, o padre. Ah, o padre tá aí? Deixa eu falar. É, o padre do... Tá rezando o funeral. Nesse momento. Mas assim, achei, não sei se ele vai conseguir falar com você, porque não tá muito alto. Ah. O pessoal tá conversando perto dos seus instrumentos. É. Mas vamos tentar, vem com o padre. Vamos tentar falar com o padre. Vê se ele pode. Dele aqui, então. Tá, legal. Vamos ver, você avisa ele que está ao vivo. Aviso sim. Alô, padre. Alô. Tá aqui do meu lado, ó. Então vamos lá, passou. É o Paulo Sanhá. Ok. Um minutinho só. Alô, Paulo. Paulo Sayasso? Alô, Paulo. Elvio. Alô, Paulo. Oi, Elvio. Tudo bem? Tudo bem, Sayasso? Elvio, bem, e você? Tudo bem, querido. O que vocês estão aprontando aí? Você é o padre desse enterro, é isso? Eu não tô conseguindo, não tô te ouvindo direito. Ixi, agora vai ser... Tá, só um minuto. Só, segura um pouquinho aí. Ah lá, segura. O padre... Oi, Elvio. O padre manda mesmo. Parou esse enterro. Pode falar, meu querido. E aí, meu querido, o que é isso? Conta pra nós, o que é esse enterro do carnaval que vocês estão fazendo aí? É, pessoal, dá um tempinho aí, não tô ouvindo. É. Diz pra gente. Agora sim. Vamos lá, Elvio. Diz pra gente aqui. Você tá ao vivo agora no programa Paracatu Zoom. Conta pra gente o que, que é. O que, que é esse enterro do carnaval que vocês estão fazendo? O enterro do carnaval é uma tradição que acontece há mais de 60 anos. E que nós sabemos é só em Tirapina que tem, no estado de São Paulo. Isso mesmo. E ele já virou, inclusive, o ano passado, ele virou um curta-metragem. Ah, é verdade. Então virou um filme pela Secretaria do Estado, foi reconhecido. E a gente percorre as ruas, os bares, o comércio. Tem a viúva, tem o padre, tem um caixão, é um enterro. É como se fosse um enterro mesmo, de verdade, claro, tudo simulação. É. E um motivo, né? Que depois o pessoal acaba indo pro clube e vira uma churrascada. Aí diz uma coisa pra mim, o final do enterro é uma churrascada, é isso? O final do enterro acaba numa churrascada. Caraca. Porque a gente arrecada muita bebida e linguiça, carne, passa no açougue, eles dão no comércio, nos bares, da bebida. Cerveja, então vira um churrasco. Sayasso, me diz uma coisa, como é que começou essa história? Olha, na verdade isso vem de pai para filho, é uma tradição antiga, como eu já te disse, há mais de 60 anos. Nós levantamos alguns dados que diz que quatro amigos num bar bebendo pegaram um saco de batata num dia e simulando um caixão saíram para a rua. E com isso surgiu a ideia. a turma perguntava, mas o que é isso? Eles respondiam, esse aqui é um caixão, nós estamos enterrando o carnaval. Era um motivo para beber, foi na quarta-feira de cinza. Ô Paulo, outro dia fazendo, a gente fez um programa especial aqui sobre samba paulista e descobrimos que Tirapina, inclusive, teve os primeiros batedores de bumbo do samba que depois foram para São Paulo, e inauguraram lá. Muitos deles foram para gravadora e inauguraram, foram grupos que participaram da formação das primeiras escolas de samba de São Paulo. Diz uma coisa, como é que é o carnaval antes do enterro? Não, o carnaval aqui é, sabe, um carnaval tradicional, de cidade pequena. Tem escola de samba que desce, tem alas, tem alegoria, tem bastante bloco, cresceu muito os blocos aqui, né? E o carnaval acontece, acaba acontecendo, a prefeitura acaba dando um apoio e ele acontece. Agora, em relação ao enterro, ele está se acompanhando, a moçada mais nova está acompanhando? O enterro vem pessoas do bloco, desculpa de interromper, vem amigos que vêm trazer solidariedade à viúva, né? Solidariedade entre aspas. E a viúva está muito triste? A viúva está triste, tá chorando. Tá chorando aí. Tem 17 anos, está vestida de preto, está com uma sainha curta, quase nada. É assim, você tem uma ideia. O padre vai dar um jeito de deixar ela mais tranquila. O padre vai dar um jeito de cuidar dela o ano todo. meu pai morreu. O filho dela está chorando, o filho do carnaval está chorando. Então tá bom, padre. Um clima muito triste. Então tá, estou percebendo. Muito alegre, Bom, um abraço, Elvio. Celso, um abraço para você, obrigado pela sua participação. Deus abençoe você e que o ano que vem você e sua equipe está convidado para estar com a gente aqui. Muito pessoalmente bem. Acompanhando. A hora que você falou churrasco, o pessoal aqui ficou animado, o pessoal da Terra. Pode trazer também. Tá bom, querido. Um abraço para você. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Bom, a gente ouviu então o pessoal, agora nós vamos lá para Prados. Você sabe onde fica Prados em Minas, meu velho? Não, nunca estive nem perto. Fica perto aonde? Essa eu gostei. Como é que é? Você já conhece? Não, nunca estive nem perto. Ou seja... Não, mas fica perto da onde, você Prados? Você tomou um banho antes de pegar a estrada? Tranquilo, um banho gelado, alguma coisa não, assim? Não, eu tomei um banho na hora que eu cheguei em casa aqui. Tá, eu tô percebendo. Então tá bom. Bom, então a gente... Prados é o seguinte, Prados fica uma cidade que fica perto de São João del Rei, é isso? Falei correto? São João del Rei. Tá? E lá também é uma cidade bem pequena, né? E o Leandro faz um relato do... Eu tive em contato com ele ontem, né? Sobre essa, o que é esse enterro do carnaval, etc e tal. Ele faz um relato, né? Sobre o que é o carnaval em Prados, etc e tal. Atualmente, segundo ele, tem só dois blocos, né? O da Uca e do Gato Preto. E a Uca, da qual o Leandro faz parte e é o cara que vai falar aí, organizador, tem mais de 50 anos também. E eles estão neste momento, aliás, o que está acontecendo lá em Ovar. Sabe onde fica Ovar? Em Portugal? Portugal? Como é que é? Como que você diria em português o que você acabou de falar de Prados? Como é que você conhece Ovar? Não conheço, nunca estive nem perto. Ou seja, a coisa hoje vai ser amarrada. Você tá me pegando, né, hoje. Bom, mas é o seguinte. Então, Ovar, que você nunca esteve tão perto. É o seguinte, Ovar fica perto de Porto. Sabe onde fica Porto? Sim, Porto... já estive em Porto. Você já esteve em Porto? Sim, já estive. Fazendo o que em Porto? Eu estive passeando. Sim. Quando você esteve morando em Espanha, é isso? Sim. E você foi fazer o que em Porto? Peguei as malas e fui dar uma viagem ali para Portugal. Não, eu não falo em português, cara. Em português, você gostou do português de Portugal? Então, eu estive em Porto visitando passei ali por todos os monumentos. E aí? Português de Portugal é horrível. Tomou o tal do vinho do Porto. O que é de tão diferente assim? Eu não gostei, a primeira vez que tomei, eu falei, caraca. Olha, eu vou te ser muito sincero, eu não sou um grande apreciador de vinhos assim. Não, eu gostei, mas... E o que, que você tomou no carnaval? Cerveja. Sim. Ok. Muito. Bom, e aí então, Marco, depois você vai conversar com Suzana. Suzana Salles é organizadora do carnaval lá de São Luís do Paraitinga, né? Mas fechando aquela prosa, e aí a gente vai ouvir uma música. Você viu que eu selecionei só música de carnaval, né? Eu vi. Você conseguiu ver que é só música de carnaval. É, então é o seguinte, é, aí teve essa história do intrudo, que era chamado, né? O carnaval era chamado intrudo, é, que brincadeiras da Idade Média, tá? No Brasil, essa forma de brincar que consistia num folguedo alegre, mas violento, não sabia disso. É, já pode ser notado em meados do século XVI, persistindo com esse nome até as primeiras décadas. Você viu que eu fiquei com português aqui, né? Até as primeiras décadas do século XX. A denominação genérica de entrudo, entretanto, engloba toda uma variedade de brincadeiras dispersas no tempo e no espaço. Aquilo que a maioria das obras escreve como intrudo é apenas a forma que essas brincadeiras adquiriram a partir dos finais do século XVIII na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo aí, a brincadeira não se resumia a uma única forma. Havia, na verdade, vários tipos de diversões que se modificavam de acordo com o local e com os grupos sociais envolvidos. Atualmente, como explica o pesquisador Felipe Ferreira, que deve ter escrito esse porque você sabe que o Wikipédia é só as pessoas que escrevem o significado, né? É, então, como o pesquisador Felipe Ferreira, no livro O Livro de Ouro do Carnaval Brasileiro, entende-se que existiam no Rio de Janeiro, no início do século XIX, duas grandes categorias de intrudo: o intrudo familiar e o intrudo popular. Cara, tá ficando interessante essa conversa. Tá parecendo telecurso, segundo grau, uma coisa assim, né? Então vamos continuar. O que é o intrudo familiar? Tem ideia? Chuta. Aliás, quem quiser participar do programa e quiser dar parpite, 3351-8783. 3351-8783. O intrudo familiar acontecia dentro das casas senhoriais dos principais centros urbanos. Era caracterizado pelo caráter, é demais isso também. Era caracterizado pelo caráter delicado e convivial. O que é convivial? Que convívio? Convívio, né? É, mas convivial. É estranho. E pela presença dos limões de cheiro que os jovens lançavam entre si no intuito de estabelecer laços sociais mais intensos entre as famílias. Que esquisito. Será mesmo? Bom, depois nós vamos falar o que é intrudo popular. Bom, meu querido Marcos, e aí? Começamos com uma marchinha. Qual a primeira marchinha que eu escolhi? Vamos lá. A primeira marchinha? Você pôs aí. Vamos olhar aqui. A primeira marchinha de qual é o bloco dela? É, qual o bloco? Não sei. Você quer que eu escolha? Eu quero. Ixi, eu nem lembro o que eu escolhi. Eu sei o que você escolheu. Já estamos providenciando. Qual que é o bloco? Se eu fosse homem. Ah, se eu fosse homem. Ah, essa música eu já sei. Homenagem. Essa música nós vamos tocar em homenagem a uma república aqui de São Carlos, né? Que um pessoal que gosta, que ouve muito Paracatu, não deve estar na cidade, provavelmente. Deve estar ouvindo. Deixa eu ver aqui no Facebook se eles estão atentos. A gente vê aqui, a gente sabe da vida de todo mundo, cara. Que é um Big Brother, né? É, é o Big Brother. Cara, tem dois deles que estão atentos. Aliás, estão até mandando um recado aqui. Ah, lá é pra vocês, então. Não vou citar o nome da República pra não queimar o filme deles, mas. Então vamos lá. Do bloco Ultraje a Rigor, cantando a marchinha Ah, Se Eu Fosse Homem. Se eu fosse homem, eu fosse homem de parar, de me portar feito rochedo indestrutível, infalível, inabalável, imutável, previsível, impossível, um computador de músculos, um chefe, um pai, um homem com H maiúsculo, eu seria o homem certo pra você. Ah, se eu fosse homem. Se eu fosse homem, ah, se eu fosse homem, ah, se eu fosse homem. Para Catsu. Belo, muito bem. O Marco fez um comentário. O que, que você falou? Ah... Não, o pessoal chega no carnaval, gosta de se vestir de mulher. Acho que espera o ano inteiro chegar no carnaval pra poder colocar aquele vestidinho, aquela pois calcinha. É, pois é. Bom, a gente já tá com o Leandro lá em Prados. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Alô, Leandro, tudo bem? Alô, oi, boa tarde. Tudo bem? Não tô ouvindo direito não, viu? Então vamos tentar. E a gente tem sempre esse problema quando está no celular, mas enfim, agora melhorou. Não, quando você me ligou e eu atendi, estava legal. Agora, não, tranquilo. Sua voz. Então vamos tentar mais um pouquinho. Vamos ver se é o máximo. Chegamos no talo aqui. E okay. Agora, tá ok? Leandro, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com você? Peraí, mas é Leandro mesmo, né, Leonardo? Leandro Teixeira de Carvalho. É, meu apelido é Léo, mas por quê? O nome é Leandro. Pois é. Léo, explica, eu tava perguntando aqui pro pessoal, o pessoal tem mania de não conhecer os lugares mais importantes do mundo, né? Onde fica Prados? Prados está no interior de Minas, é perto de São João del Rei e Tiradentes. Acertei, foi que eu risquei. É mais ou menos 185 quilômetros da capital Belo Horizonte. Quantos habitantes tem aí em Prados? É uma cidade pequenininha, 8 mil habitantes. 8 mil habitantes. Ô Léo, me diz uma coisa, eu quando entrei em contato com você, até por e-mail e tudo mais, quando eu comecei a fazer uma pesquisa, aliás, a gente acabou de participar, ouvir agora ao vivo, né? O pessoal fazendo aqui numa cidade próxima de São Carlos, o enterro do carnaval, né? E aparece entre as cidades que estão, que no Brasil faz o enterro do carnaval, que agora a gente tá vendo que isso tem muito a ver com a tradução portuguesa, né? Mas como é que essa história? Como é que entra essa história de enterro de carnaval em Prado? Pois é, na verdade aqui a gente não faz, não é um enterro do carnaval, né? Ah. A gente tem dois blocos tradicionais aqui, que é a Uca e o Gato Preto. Inclusive, o ano que vem é um que está fazendo 50 anos. Então, assim, é meio que uma rivalidade que sempre existiu, eu não sei te falar exatamente quando começou. Mas aqui, como não tem jurado, nós, por exemplo, eu sou da UCA, eu falo que a UCA foi a melhor do carnaval. E o pessoal do Gato Preto fala que o Gato Preto foi o melhor. Então, a gente começou com essa coisa, vamos enterrar o gato, que a UCA foi melhor. No passado, existia até uma tradição, né, que hoje, é claro, não acontece mais, mas de matar um gato, um animal mesmo, de verdade, e deixar ele enforcado na rua, pendurado no poste. Era uma loucura. Até quando eu não foi? Cheguei a participar, porque eu era criança nessa época. E mas, aí? Assim, na minha Pode falar. Eu falo assim, na minha adolescência, aliás, quando eu era criança, eu acordava de madrugada assustado com os barulhos quando eles faziam o enterro. Era gente chorando, corrente arrastando, pessoal gritando, gato morreu, miados, era uma coisa de boca. Eu não tinha coragem nem de abrir a janela pra ver. Com o tempo, né, eu passei a tocar na Uquinha, que é o bloco das crianças, e já na adolescência, quando eu passei pra UCA, eu comecei a participar dos enterros também. E que normalmente é feito na madrugada de quarta para quinta. Com quantos anos você tinha quando você começou a participar? Oi? Quantos anos você tinha quando você começou a participar do enterro? A partir de uns 16 anos, eu acho. 16, 17, por aí. Perdeu o medo do trem, então. Não, foi assim. Toda vez que eu ouvia de madrugada quando era criança, eu tinha que perguntar ao meu pai no dia, o que é isso? O que barulho fez essa noite? Aí que ele me contava. Meu pai foi um dos fundadores do bloco da UCA. Aí ele me contava, falou, não, é um enterro do gato. Aí, quando eu comecei a crescer, na minha adolescência, comecei a participar, eu vi que era um negócio incrível, né? Aí comecei a sair de madrugada, acordava de madrugada para ver o pessoal passando. Todo mundo com lençol branco, cobrindo o corpo, tinha um caixãozinho, gente arrastando corrente, tinha um bumbo que batia compassado, num ritmo, né? Tipo, assim, tan, tan, tan. Pum, batia forte. Era um freio assustador. Aí por volta dos meus 16, 17 anos, eu comecei a participar também. A gente faz uma coisa de comer à noite na casa de alguém, espera a rua ficar vazinha, sumir todo mundo, aí nós saímos para as ruas lá fora. Mas é com vestimentas, alguma coisa assim, com fantasia, não, não, normal. Só lençóis brancos cobrindo todo o corpo, né? Caraca. Como se fosse uma alma penada, né, vamos dizer assim. Caraca, deve ser assustador o trem. É, e aí tem aquelas provocações, né? A gente para na frente da casa das pessoas mais fanáticas do outro bloco, né? Pra sacanear ali mesmo, né? Ali que a gente faz mais barulho. Chora muito, grita o nome da pessoa, é uma doideira. Ou seja, estamos vindo te buscar. É mais ou menos isso, cara. Agora, o Leandro, me diz uma coisa. O que que você mora aí? Você nasceu em Prados, tudo, né? Isso. E o que que você faz em Prados? Depois do carnaval? Eu trabalho... Como? Depois do carnaval, o que que você faz? Eu trabalho na prefeitura. Tá, e você faz o que na prefeitura? Trabalho na prefeitura na área de informática. Sou chefe do setor de informática da prefeitura. E trabalho com vendas de coisas de informática fora da prefeitura também. Arrumo computador, faço site... inclusive o site de Prados é meu. Aliás, passa o endereço. É Prados, www.pradosmgjunto.com.br. Tá, e eu vi que tem muita gente, tem muita coisa, muita gente passa carnaval aí em Prados, né? Nossa, você falou que é popular. Então, esse ano, se não fosse a chuva, a cidade não ia comportar. Porque vocês têm muito cheio. Vocês têm 8 mil habitantes aí e chega a ter o quê quando tu rola o carnaval? No carnaval passa dos 20 mil, viu? É? Ou seja. É, chega. Lá me parece que em 2006 beirou 30 mil folhões aí, 30 mil pessoas, né? Total. Caraca, e o que é que uma tem, loucura. E o que tem de especial o carnaval em Prados? Ó, esses blocos de rua, o Aúca e o Gato, são tradicionais mesmo. É nível, assim, é claro que é muito menor. Muito menor, mas é nível de escola de samba do Rio de Janeiro. Poxa. Fantasias maravilhosas, é muito bacana. Então isso atrai muita gente para assistir. Tá. Esse ano, infelizmente, a gente conseguiu sair só ontem, rapidinho, com poucas fantasias, porque a chuva não deixou mesmo. E aí quem ganhou o carnaval? Quem ganhou aí? Eu não posso nem falar, né? Pra variar, na Uca. Na Uca ganhou. O Gato Preto não ficou em segundo lugar. Ficou, pois é, já pensou, são dois. A Uca foi primeiro, o Gato segundo. Eita, nós. Mas essa coisa, essa rivalidade passa o ano inteiro, essa provocação, como é que funciona isso? É, vai assim, é claro, isso já foi muito, muito, muito pior, na verdade, assim, porque na época que meu pai tocava, costumava uma bateria encontrar com a outra no meio da rua e sair numa quebradeira. Era, virava uma briga só. Então, hoje é mais. Oi? Não, e pra gente hoje isso parece meio normal, mas quando eu tava lendo aqui pro Marcos, que ela chegou de São Luís de Paraitinga, né? A gente tava lendo aqui, o surgimento do carnaval tem esse enfrentamento, era natural isso. Esse enfrentamento era comum. Então, quer dizer, de uma certa maneira é absurdo, mas é uma tradição também, entendeu? Então, hoje é mais, muito mais saudável, né? E por exemplo, hoje você. Fica mais na brincadeira mesmo. Mas brincadeira não sai sangue, é brincadeira sem sangue na jogada. Não, sem dúvida. E você, o que é da UCA? Você é presidente da UCA? Hoje eu sou presidente da UCA. Tá, e vocês têm atividade durante o ano? Na verdade, a gente está um pouco parado. Mas como o ano que vem são 50 anos, esse ano a gente vai fazer muita coisa. Já foi feito, já existiu Chopuca, que era um festival de chope. Era um festival de chope da UCA, Chopuca. Chopuca. Aí tudo com UCA, né? Aí tinha Festuca, Bailuca. Pra criança fazia pipoquinha, maluca, refrigerante, pipoca. Maluca. Uca, hein? Maluca também, não tinha maluca? Uma festa? Não tinha. Tá tudo com Uca. Tudo assim, a gente fazia um evento, por exemplo, um concerto, era Concertuca. Concertuca. Aí levava várias bandas. Se era Bailuca, era um baile, né? Um baile com alguma coisa que a Uca apresentava, tocava bateria, coisa desse tipo. Agora, esse ano a gente vai ter que pegar firme, porque para 50 anos a gente quer fazer uma coisa bem bacana mesmo. Tá, e além do... Quer dizer, pelo que eu tô vendo, pela tua fala e pelo que eu vi no site, inclusive, de vocês, o carnaval é o grande mote da cidade, é isso? Ou não, tem outras festas? Muito... Não, tem muito. A tradição de Prados é muito grande. A Semana Santa aqui acontece durante... Começa numa sexta-feira e vai até no outro domingo. É festa a semana inteira, muitas procissões. Encenação, descendimento da cruz, tem tudo, é muito bom. Todas as festas aqui são bem conhecidas, viu? Segunda quinzena de julho, por exemplo, tem um festival de música que é conhecido no Brasil todo, é muito bom. disposição agropecuária muito boa. As festas aqui são bem animadas. Pouco de prazo é festeiro mesmo. Ou seja, então, você está intimando o pessoal aqui da região de São Carlos, os nossos ouvintes do site aí, do rádio.ufscar.br, né? Uhum. O pessoal que está ouvindo pelo site, você está intimando o povo a conhecer Prados. Aliás, ele é muito bonita. Estou olhando o site aqui, muito bonita a cidade, né? E, ó, as pessoas gostam muito de Prados, principalmente porque a hospitalidade aqui é muito grande. As pessoas recebem o pessoal de fora muito bem. Então, carnaval aqui tem gente do Brasil inteiro. São Paulo baixa aqui, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul. Ó, pra todo lado, você pode imaginar, baixa gente aqui. É impressionante, a cidade fica bacana mesmo. E aí a cidade é muito bonita. Por exemplo, o Festival de Música de Julho, existe uma parceria com a USP. Os alunos da USP vêm pra cá, vêm maestros, professores. É uma parceria bem legal. Muito bem. Então, quem quiser entrar em contato com o Leandro, que é o presidente da UCA, é no site Prados MG, de Minas Gerais, é pradosmg.com.br. E, aliás, muitíssimo obrigado pela sua atenção, viu, velho? Me atendeu... Okay. Inclusive, só mais um detalhezinho. Sim. Eu consegui transmitir o Carnaval de Prados ao vivo. Olha só. A casa do meu pai é bem no centro da cidade, onde acontece todo o movimento. Eu coloquei uma webcam lá e ficou transmitindo todo dia de 4 horas da tarde. Às 4 da manhã passava ao vivo, todo o movimento da rua. Poxa vida, podíamos combinar, inclusive, foi bem interessante, cara. Quando você passar, a gente bota aqui no site também, paracatuzum.com.br. Leandro, um grande prazer ter conhecido, adorei, aliás, suas respostas aqui no e-mail foram muito legais, fez um histórico aqui muito legal mesmo. Você, na verdade, é uma espécie de relações públicas de Prado, pelo que estou vendo, né? Olha, eu de gosto Prado. De divulgar mesmo, viu? Legal. E a cidade, eu estou vendo aqui, é uma cidade, inclusive, fica no meio de um vale, bonito vale, inclusive, né? É, a cidade é muito antiga, Prado é de 1704. 1704, olha só que coisa bonita. Muito bonita, cidade muito bonita mesmo. Tem umas fotos à noite aqui. Isso. Meu querido, muito obrigado. Eu tô sempre atualizando o site. Eu que agradeço. E me diz uma coisa, o enterro já foi, não tá sendo, esse ano não tem o enterro, como é que tá aí? Não, vai ter, sempre vai tem. Ter. Na madrugada de hoje pra amanhã, né? A de hoje pra amanhã. E aí você já tá no, no preparativo, então. Isso, aí é o que eu te falei no e-mail, né? Hoje em dia tem muito adolescente participando, então assim, não ficou mais aquela coisa assustadora, porque eles fazem barulho demais. Demais, é molecada assustada, adolescente. Né? Juntos fazem bagunça, né? Não sabe nem assustar direito, né? Tô. E o que vocês estão preparando? E o que vocês estão preparando de comida aí pra hoje à noite? Ah, pois é, não sei, ainda não tive com o pessoal, não. Ah, aliás, a surpresa? Eu tô numa ressaca desse carnaval que eu tô morto. Pois é, mas a gente tá com esse problema aqui dentro do estúdio com uma certa pessoa também que acabou de chegar de São Luís de Paraitinga, 4 dias lá, é isso? Nossa, e o rapaz está num estado aqui deplorável. Hoje parece que eu tô fazendo campanha. Eu passei o carnaval muito bem, mas hoje eu acordei arrebentado, viu? Muito bem. E no carnaval, bom, você falou, ontem vocês saíram como na rua, carnaval de rua e tal. Mas normalmente vocês vão pro salão, é isso? Não. Fica sempre na rua. Na rua. Tem som mecânico. Aqui a cidade, tudo concentra na Praça Central. É onde tem os bares, onde tem todo o movimento. Inclusive nos finais de semana, normal. Então a prefeitura contrata sons mecânico, né? Com DJ. É bem interessante. Assim, a rua fica completamente lotada. O pessoal dança de, vamos dizer assim, lá do finalzinho da tarde, né, que é a hora que o pessoal está saindo pra rua, até 6 horas da manhã. Direto, é uma loucura. Agora... E esse ano foi debaixo de chuva. Lotado debaixo de chuva. O pessoal parece que não estava nem vendo chuva. Agora tem no seu site aqui um outro site que você está indicando, que é um que tem um capetinha com a bandeira do Brasil toda vermelha e umas meninas vestidas assim. Aí é no meu portfólio, né? No seu portfólio, isso aí são sites que eu já criei, mas alguns deles já não estão. Esse aí era o da UCA. Tá. Já teve um site. A gente precisa até recuperar isso aí, porque não existe mais. Ah, agora era uca.org.br, mas tá fora do ar há muito tempo. Tem umas moças bem bonitas aqui, inclusive com os trajes todo. É assim mesmo o carnaval, Nossa, o carnaval, olha, se eu tiver condição, eu vou entrar em contato com você. Logo que eu colocar as fotos do carnaval, você vai ver um nível. Pois é. É coisa de Rio de Janeiro, é o que eu te falei. Pena que esse ano a chuva atrapalhou. Acabou saindo pouquíssima gente. Pois é, estamos vendo. Mas é muito bacana. Então, Leandro, prazerzão. Sinta-se agora o nosso correspondente de Prados. Opa. Então, a partir de agora, quando você tiver alguma coisa, quiser fazer, participar do programa, quiser dar palpite, quiser entrar, é só, você já tem meu e-mail, já tem meu contato, né? Também já anotei aqui todos os seus contatos. E quando você tiver novidade aí da região, e tem um grupo de amigos, inclusive, que foram, saíram de São Paulo e foram para São João del Rei, estão com uma companhia aí. Então, estão com uma companhia chamada Manicômicos. Não sei se você entrou em contato com eles. Claro. Se eu não me engano, tem uma amiga minha daqui de Prados, Jerusa, que ela trabalha nessa companhia. Exatamente. Se eu não me engano. Exatamente. Então, quer dizer que nós estamos em casa, o mundo não é tão distante assim, né? Então, meu cara, agora a partir de agora, então. São João del Rei aqui são 26 quilômetros. Perfeito. Então, a partir de agora, nós temos um correspondente do Paracatuzu em Prados. Tá bom, querido? O que precisar, é só entrar em contato. Leandro, muito obrigado. Bom enterro, né? Espero que o enterro seja um enterro feliz, né? É meio estranho dizer isso, mas... Ué, no México, você festeja, né? Tem festejo e tal. Então, faça um enterro maravilhoso, porque aqui em Tirapina... Valeu. A gente não conseguiu ouvir muita coisa, porque o pessoal tá muito animado e passou da 6 horas, depois do velório, do enterro lá, ninguém consegue falar mais com ninguém. Leandro, obrigado pela sua participação, querido. Eu que agradeço, viu? Um grande abraço. Fala outro pra você. Até mais, querido. Tchau, tchau. Bom, a gente ouviu, então, o primeiro tempo, nós ouvimos o Sanhaço, Sanhaço lá de Tirapina, Durante, que é o padre do enterro de Tirapina. Ouvimos agora o Leandro Carvalho, que é lá de Prados, contando que vai ser o enterro agora. Olha, cara, se o nosso companheiro Marco tivesse presente, eles iam acabar enterrando você. Era perigoso, né? Não podia ficar por ali que você ficava ia pro caixão, né? Você tá meio... Digamos assim, hoje eu tô realmente te alugando, né, cara? Mas, gente, é pena que não posso passar pra vocês a imagem que eu estou vendo aqui na minha frente. Bom, mas eu escolhi uma outra marchinha agora, de carnaval, para... Depois falamos do enterro de Prado. Agora nós vamos falar de São João del Rei. Não, que São João del Rei? Nós vamos falar de São Luís de Paraitinga. Ou nós vamos falar do Minhocão, que teve um carnaval do Minhocão, que o Fernando passou aqui para mim os dados da escola. Agora vai. Nós vamos tentar aqui localizar a Ana Luísa. Então, quem a gente localizar primeiro, a gente volta falando do carnaval. O de São Luís de Paraitinga, com certeza, nós vamos ter detalhes tão pequenos de nós dois aí, que vai ter coisa, porque você ficou 4 dias, você vai dar muito detalhes. Suzana Salles, que foi cantora do pessoal da Lira Paulistana, tal, que é quem organiza, uma das organizadoras de carnaval, já passou aqui o telefone, ela falou, estou longe de casa, mas vamos ver se dá tempo da gente achá-la, né? Quem sabe a gente já entra com ela, então. Vamos ver se eu consigo achá-la, ok? Bom, então qual que é o próximo... Nossa, Marco, você tá me olhando... No... Vamos lá. Tô esperando você chamar a música, tá, tá bom, né? Então vai. Música... Qual é o próximo bloco? Giselda com Traje a Rigor. Ah, não. Você sabe por que Giselda, não? Não. Eu não posso contar muito detalhe, porque compromete muita gente, mas enfim... Giselda esteve no imaginário de muita molecada na minha infância, e esses dias encontramos a Giselda, então, uma homenagem do Traje Rigor, que fez essa música para ela. Vamos lá. Whoa, whoa, whoa. minha gasolina. Olha o salgadão que eu trouxe pra combinar com esse seu doce. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, Griselda. Griselda, cê não tá querendo entender que eu tô pagando sapo pra você. Mas se você acha que ainda é pouco, é só você falar que eu te pago perto todo. Paracatu Zoom hoje falando do enterro. Chega do enterro do carnaval, já chega aqui que tem um cadáver aqui na minha frente, né? É. E, então nós vamos parar de falar um pouco dos enterros, vamos falar um pouco agora do que rola. O tal dos carnavais de marchinha, estamos tentando entrar em contato com várias figuras, né? O Marco ali operando. E aí, bom, eu falei do intrudo familiar, aquela coisa do limão que eu não entendi direito o que era o intrudo familiar. E agora também, o que que tá acontecendo? Tá chamando, não tem ninguém, é isso? É, tem um cai numa caixa postal bem interessante. Então, que ela canta e tal, é isso. Mas eles estão longe, ela tá dizendo que tá longe aqui. Bom, é o seguinte, o intrudo popular era a brincadeira violenta e grosseira que ocorria nas ruas da cidade. Ou seja, é isso. O que eu tava falando, isso é ótimo, né? Mas... é óbvio, né? É óbvio. Não, é isso que eu tava dizendo pro Leandro, pro Léo. Então rolava essas coisas grosseiras também nas ruas, etc e tal. Seus principais atores eram os escravos e a população das ruas, e suas principais características, e sua principal característica era o lançamento mútuo de todo tipo de líquido, até sêmen ou urina. Bixê. Ou pós que estivesse disponível. Eu não entendi se pós. Ou pós. Pós de pó. Pó? Pós. Ah, pós, tá. Eu sei que tá ruim, eu que bebo. Eu sei que bebo, eu que fico ruim. Entre esses dois extremos, havia toda uma variedade de intrudos que envolvia, em maior ou menor grau, grande parte da população dos principais centros urbanos do país. Aí depois nós vamos falar sobre as batalhas, a batalha do intrudo. Mas Marcolino, vamos lá. Foi a primeira vez, foi sua primeira vez. Em São Luís do Paraitinga, sim. Então diz pra nós, o que que aconteceu lá? O que que tem de tão especial que todo mundo tá falando aqui, né? Olha lá, o pessoal comenta, mas engraçado, ninguém quer entrar, né? Ninguém quer falar, ninguém, né? Ninguém quer falar no coisa, mas todo mundo quer dar parpita aqui. Bom, mas enfim, e aí, como que é? Conta pra nós lá. São Luís, a gente... Nós chegamos na sexta-feira de noite já, e aí já é um climinha já bem carnavalesco mesmo. E aí no dia seguinte já é rua, então é bloco, né, como um trio elétrico, uma bandinha cantando e aquela música tradicional, né, a música do bloco, que agita o pessoal todo ali, mas é um forfé, né, uma folia. E as músicas, as marchinhas, então, aí enquanto tá rolando o bloco num outro lugar tem um palco que fica rolando os CDs, então fica rodando, no repetindo as marchinhas, então você fica com todas elas na cabeça. E é legal que as marchinhas, ela tem, você percebe claramente a influência do tango, né, que aí é daquela época do tango brasileiro também, tem essa influência, tem a influência da polca, e tem viola, e tem, assim, vários elementos, sabe, da cultura popular mesmo, as marchinhas. E assim, nada contra axé nem nada, mas você não ouve uma música de axé aos 5 dias, é só as marchinhas de São Luís, então isso que é interessante. E aí essa história mesmo, do dedinho pra cima... Ixi, vai que vai, dedinho pra cima, aí já vai chegando mais, já começa a correr pra lá e pra cá, e já dança frevo no meio de não sei aonde, e aí já vai virando uma coisa que... Muito bem. Aí o maior, eu quero que você confesse mais dela. Nem pode ligar que essa moça tá esperando. Surpresa. A hora que ela atender, você já põe a Bia. A Bia tá aqui. Nós vamos entrevistar uma moça que tá no Facebook. Ela tá desesperada aqui. Peraí. Eu já vou falar direto, Bia. Você tá ouvindo aí, desesperado. O Marco já tá ligando, atenção. E aí nós vamos conversar. A Bia tá falando, ela quer falar sobre o carnaval no Rio. A pauta é o carnaval no Rio. Onde você quiser, minha filha. Vamos lá ver então a Bia no nosso. Né? As nossas surpresas. Não tem mais as lojas, agora atendeu, já pode pôr aqui no ar. tá? E o meu celular tá tocando. Que aí, oh meu Deus do céu, a Suzana está fora do ar. Vamos lá? Então vamos lá, pode ligar, pode jogar, vamos lá. Alô, Bia, tudo bem, Bia? Olá, tudo bem? Tudo em paz. Aliás, eu tô aqui, Bia. Quem é a Bia Ribeiro, por favor? Antes de mais nada, porque nós estamos ao vivo. Você não sabe, mas nós estamos ao vivo na Rádio Fiscar, tá? Você tá participando do programa Paracatu Zoom, de um sujeito que você gosta muito. Bia Ribeiro. Figura, tudo ótimo. Tudo bem, Bia? Bia, tudo eu... muito bom. Eu comecei a selecionar aqui, vou começar a selecionar um monte de gente pelo Facebook aqui, eu tava reparando o seguinte, o seu carnaval nesses últimos dias foi muito animado, Bia. O que eu vi de foto da sua atuação no carnaval aí, onde você passou o carnaval? Então, eu passei o carnaval no Rio de Janeiro, na verdade, fiquei aqui na pré-produção do Agora Vai, mas eu passei o carnaval no Rio mesmo, afinal eu sou carioca, né? Então esse ano eu voltei para as minhas origens. Olha aí, a gente tava até botei aqui no Facebook procurando o pessoal do Agora Vai para contar um pouco o que é o Agora Vai. Mas diz uma coisa, Bia, mas que carnaval que você... Porque o Rio hoje, tava conversando com o Orlando, com o Pedro, cariocas, inclusive, que a gente fez um programa especial aqui, eles estavam dizendo que o Rio tá muito dividido hoje nessa coisa, o carnaval da indústria e o carnaval de rua, né? É, que é o carnaval... Como que é isso, Bia? O que tá rolando no Rio de Janeiro? Você que é uma cariocona, grandona. Pois é, eu acho assim, eu tenho uma perspectiva um pouco privilegiada, porque eu sou carioca, mas eu vivo a minha terra como turista, porque eu não moro no Rio há alguns anos, embora continue frequentando com bastante assiduidade. Eu percebi que esse movimento de carnaval de rua foi um resgate de alguns anos para trás. É, a gente ficou muitos anos sem esse carnaval, a coisa estava muito fraca, a gente ficou à base de apoteose, e era uma coisa que ilustrou a minha infância, foi assim, são as minhas melhores memórias de infância, são de carnaval de rua, de brincadeira, era uma coisa muito bacana, que se resgatou, mas que a gente vive uma falta de infraestrutura, eu acho, porque está tudo super inflado, existe todo um problema de logística, de transporte, então a cidade fica mobilizada, mas a gente... Enfim, eu sinto que a gente não está muito preparado ainda para o passo que deu. As coisas avançaram muito sem que a gente tivesse uma estruturação mínima necessária para a coisa funcionar bem mesmo, né? É divertido, há um esforço, a cidade fica toda mobilizada. Aqui de São Paulo eu vejo que esse movimento dos blocos tem crescido muito, com uma qualidade indiscutível, recebendo profissionais de Parintins, do Rio, um intercâmbio super legal, e os resultados estão aí, né? Mas realmente a gente ainda tem muitas coisas para melhorar, ainda tem uma bela caminhada pela frente. E você chegou no Rio quando? Eu cheguei na quinta-feira, pré-carnaval. Tá, e aí os caras, você viu tudo, todo tipo de cara, pelas fotos que eu vi aqui no teu, você viu que eu tô aqui, bom, tem que ver, né? Passa pelo Facebook, mas eu vi que você teve em todos, vários tipos de carnaval, você teve carnaval de rua. Eu tive no palco que foi montado na Lapa, foi um palco com programação gratuita, com uma pauta de reverência ao Dia da Mulher, enfim, algumas homenageadas, eu participei também de alguns blocos de rua que saíram. Eu confesso que eu evitei os maiores, tipo o cordão do Bola Preta, enfim, até por uma questão de opção mesmo, né? Eu tenho a tendência a privilegiar esses bloquinhos de bairro mesmo, né? Que acho que é o grande lance do carnaval de rua, é isso. Você encontrar o seu vizinho, teu amigo, aquele cara que você vê todo dia engravatado, indo pro trabalho, de repente o cara tá vestido de mulher no elevador. Então, é muito legal cruzar isso, trocar um pouco, né? Sair do nosso dia a dia. A brincadeira do folião é muito legal. Então, acho que vale a pena, mas ainda temos muita coisa para caminhar, né? Para melhorar sempre, afinal... É um grande gancho turístico e cultural que a gente tem, né? O carnaval. E esse papo de que o carnaval virou uma coisa de indústria, não sei o que tal, é papo furado. Ou seja, existe um outro carnaval que é possível, que, enfim, que as pessoas possam curtir, que o dia que você está falando, entrar no elevador e ver um cara lá, um sujeito que passa todo com aquela, né? E vestido de mulher. Então, você acha que é possível esse carnaval? Existe já esse carnaval permanente, ele continua. Eu acho que ele é resistente. Que a gente ainda tem alguns guerreiros que resistem, mas infelizmente a tendência não é essa, não. E eu acho que com o volume, as proporções que as coisas tomaram nos últimos anos, é, a gente precisa mesmo ter um parâmetro, enfim. É, a minha preocupação também, né, do outro lado da balança, é que, eu estou chutando aqui, mas a estimativa que eu tenho é que no Rio saem hoje cerca de 500 blocos por carnaval. É muita coisa, é muita gente, então tem muita gente também que não faz a coisa legal, então acho que o poder público tem que também supervisionar, né? Tem que haver um certo controle. E não sei exatamente como é que a gente chega numa fórmula ideal, mas que há sim uma comercialização, eu não vejo muita saída de como evitar isso, não. É um mercado, enfim, o carnaval tem várias segmentações, né? Você tem o carnaval de rua, é uma história. Se você pega o carnaval de avenida ou o carnaval de Sapucaí, é uma outra história completamente diferente. Então, assim, existem muitas possibilidades quando se fala de carnaval. Isso para se falar de Rio ou para se falar de São Paulo, né? Enfim, o movimento é nacional, acontece de diversas formas diferentes. Então, não tem muito uma caixinha onde a gente possa colocar tudo isso, né? Então, volto para o meu pensamento primário. Eu acho que a gente tem que se virar cada vez mais para as nossas comunidades. A partir do momento que as nossas comunidades forem sustentáveis, forem autônomas, sejam elas bairros, enfim, morros, o que seja, acho que a gente tem que se fechar num ciclo, em um círculo ali, e fazer aquela região, fazer aquele pedaço ali funcionar. Se cada um cuidar do seu quintal, a coisa vai longe, né? Tá. Ô, Bia, a imagem mais bonita que eu tô vendo do carnaval, eu tô vendo ela nesse exato momento, inclusive, né? Que faz muito tempo que eu não vejo uma pessoa desgastada, assim, né, pelo carnaval, né? Tá na minha frente, inclusive, aqui, essa que chegou de São Luís e Paraitinga, né? Olha, tá vendo? Ele passou lá. Né? É, você precisa ver o estado. Aliás, eu acho que durante a sua fala, acho que ele dormiu um pouquinho, não dormiu, não, né? Mas é o seguinte, Marcos, você conhece a Bia Ribeiro? Não tive o prazer de conhecer. Não teve. Olha lá, ele hoje tá um gentleman, né? Ele normalmente não é assim, mas hoje ele está gentleman. Mas é o seguinte, e aí você não sabe o que a Bia faz, né? Não então sei. Pergunta pra ela, vamos ver. Bia, o que você faz, Bia? Eu sou produtora cultural aqui em São Paulo, tô radicada aqui em São Paulo, sou uma carioca apaixonada por essa cidade, e eu trabalho com diversas áreas da cultura, com grupos de dança, de teatro, faço produção para TV também, documentários. Eu adoro as artes, eu sou uma apaixonada. E do carnaval, você falou do bloco Agora Vai, é isso? Isso, do bloco do Agora Vai. O bloco Agora Vai é um bloco que existe há 7 anos. Ele sai. Aliás, você tem contato com o pessoal, Bia? Você tem contato com o pessoal do Agora Vai? Alguém? Sim, imagino, participei de todos os. Ah, então ótimo. Se você puder me passar o telefone de alguém pra gente tentar localizar aqui, me passar pelo Facebook. Vamos ver, tá? Te passo já. Tá, não, tranquilo. Não, depois a hora online. Que. Nós vamos tocar uma música. Você tá ouvindo o programa? Quer ver, ó? Pra você ouvir, aqui, para cá. É www.radio.ufscar.br. É ao vivo. Você tá vindo, tem gente mandando beijo para você aqui, que nós temos amigos em comum, né? Ah, é gente que tá ouvindo e falando no Facebook, manda um beijo pra Bia, mas você que tá ouvindo pode mandar um beijo pra Bia também pelo Facebook aqui direto. Obrigada. Tá bom, enfim, é um programa para Catuzum mesmo, né? Recebido. Tá. Ô Bia. O povo de Araraquara, São Paulo. Exatamente, povo, você teve aqui em Araraquara, você teve, não, você passou por São Carlos? Passamos rapidamente. Passamos. A gente foi lá conhecer todos aqueles projetos, aquele lugar maravilhoso, aquela fazenda incrível, né? O Marco tá acordando aos poucos aqui. Ele fez, você tá perguntando pra mim com esse olhar, ou você fez um gesto de recuperação? Um sinal de vida. Um sinal de vida. Não sei se ele teve um sinal de vida ou ele fez uma pergunta com a cabeça aqui, né? Foi uma pergunta. Que lugar que é? O lugar era Bela Vista, assentamento rural da Bela Vista. Aliás, tá pronto lá o trabalho delas, viu? Olha aí, Tá bonito. Elas fizeram contato com as meninas da Krupa, né? Exatamente. Elas têm um trabalho bonito pra caramba lá. Fizeram aquela vasca coletiva, lembra que nós passamos? Virou um espaço. Depois eu te mandar as fotos aqui, tá? Que legal. Esse pessoal aí produz bastante também, tá vendo? Muito bem. Eles não sossegam, é ótimo. Tá, você me passou aqui o Facebook da Cida Mazal. Cida Mazal. A Cida Mazal. É uma das. Você não tem o telefone da Cida? Cabeças aí. Você não tem o telefone da Cida? Não tenho. Esse pessoal, eles não são muito internéticos, não. Eu Vamos sei, ver aqui. Eu sei. Eu tô vendo aqui porque nas... Olha, vocês, o pessoal deve estar achando ótimo isso, né? Nós aqui no... um programa todo hiperlink, hiperlink, né? Lock, look, né? Fala no telefone já digitando. Exatamente. Já passou. Exatamente. Multimídia. O Leandro já tá mandando, aliás, um beijo pra você lá. Você conhece Prados, Bia, em Minas Gerais? Não. Perto do São João del Rei. Eles fazem, vão fazer essa madrugada. E ele acabou de participar aqui do programa, né? Ele participou do programa, e falando de um enterro, eles fazem um enterro do carnaval. Que antigamente, lá no século XVII, XVIII, em Portugal, no século XVI, eles faziam o enterro do intrudo, né? Então hoje eles estão preparando comida, não sei o quê, tal. Tá rolando lá umas coisas e ele tá mandando um beijo pra ti aqui, não te conheceu aí, aqui. Que legal, ainda. Uma homenagem às origens carnavalescas. Isso, eles, né, estão lá em Prados. É isso aí, a gente foi beber lá na Fonte Portuguesa, né? Ah lá, ele tá aqui conversando com a gente também, mandando olá, ok, tô falando dele. Enfim, então vamos fazer o seguinte, se você achar algum canal aqui, algum sinal de que a gente possa ouvir, tem dois blocos, né, que é o Vai, Agora Vai e o... E o Vai Quem Quer. Vai Quem Quer, Vai Quem Quer. Se você conseguir algum contato aqui, né, ah lá. Peraí que ele está escrevendo um recado aqui. O pessoal também que está ouvindo, espera um pouco, porque o recado é grande. Mas enfim, o Leandro está mandando um recado, quer que você vá conhecer Prados, né? E puder, inclusive hoje, se você tem o enterro, tem comida e tem tudo mais. Aqui do lado de São Carlos também está. A gente, no primeiro tempo aqui do nosso trabalho, a gente mostrou o repórter ao vivo lá do enterro do carnaval em Tirapina, que é aqui a 30 quilômetros de São Carlos. Que depois rola um churrasco depois do final do negócio e tal. Enfim, Bia, como sempre, a Bia sabe muito, né, Bia? Você tem um olhar assim de produção. Ela já faz tudo. Me diz uma coisa, a história dos mijões lá. E aí, virou essa? Você acha que a cidade estava mais limpa do Rio de Janeiro com essa história? Rapaz, de... Rapaz, eu tenho uma história assim, cruel. Sabe que eu tive um detento na família, né, esse carnaval. Ah, é? Por causa tive dessa um história? Um detento na família. Foi detido por atentado ao pudor. Porque estava fazendo xixi na rua. Xixi em público, envergonhando a família. Mas é bom, eu conto pra todo mundo saber que rola mesmo, viu? Vai ter que prestar depoimento. Exatamente. Você não foi quer... solto, não acontece nada, mas pagou o mico, né? Pagou exatamente. Dois, pagou de fazer e o segundo de ter que ir pra delegacia. Ah, e você não quer passar o nome do meliante ao eu vivo, não vou fazer, né? Isso. Agora, Bia, isso era uma coisa que me chamava muita atenção. O Rio é lindo. Morei, tive um prazer maravilhoso de morar um tempo no Rio. E o Rio é maravilhoso, etc. Mas, gente, essa história de urinar na rua é impressionante mesmo. Porque imperdoável, né? Poxa vida, você tá passando na rua assim, não que eu seja um cara todo cheio de pudor, etc. Mas, pô, cara, não sou obrigado a ficar vendo marmanjo fazendo um xixi na rua. Pô, todo mundo é grandinho, tem alternativas. Eu vi um produto à venda, sem fazer merchan, não sei nem, enfim, quem foi, mas eu achei a ideia, a sacada ótima. Um gelzinho. Você utiliza aquilo ali, faz o xixi no saquinho, a mesma pessoa que passou mal, aquilo se converte num gel e você joga fora, sabe? Tem alternativas. Exatamente. A gente tem que usar a tecnologia em nosso favor também, né? É. Agora, bem-estar geral, é o mínimo. Eu achei o máximo um cara dando uma entrevista. Falou, não, é simples, eu acho que se for pego uma vez, você leva pra delegacia. Se for pego segunda vez, aí o cara paga, além de ir pra delegacia, fica uns dias preso e paga uma multa. Aí se for pela terceira vez, corta o negócio do cara, né? Eu achei meio radical, mas enfim, pode funcionar. Se ele cair na segunda, na terceira, eu te garanto que ele não vai correr o risco. Ô, Bia, tem um recado pra você aqui, já que nós estamos, e pros ouvintes também aqui, que o Leandro ainda está lá ouvindo o Paracatu Zoom lá pelo site, né? Em Prados, ele está dizendo o seguinte: já para entrar na quaresma, assustando nossa quaresma, aqui é cheia de lendas em Prados, né? Aqui em Prados é o que mais acontece, muita gente urina na rua no carnaval, ainda bem que a chuva lavou o tempo todo, ou seja, também não é problema só do Rio de Janeiro. Leandro está dizendo que lá em Prados também esse pessoal tem mania. A gente não dá, né? É não um dá, problema, não, né? Dá, não dá, não dá. Tem algumas cidades que ficaram marcadas com isso, né, marcadas negativamente com isso, especialmente durante o carnaval, enfim, épocas de grandes festas, né? Mas a consciência, ela é devagar, né? O povo vai ganhando consciência e se dando conta das coisas aos poucos. A gente precisa insistir na educação mesmo, que não é um processo que acontece do dia para a noite, né? Muito bem. Querida, Graças, como sempre, já volto. Tô aqui numa rasgação de seda, porque a Bia realmente é uma das profissionais mais ferrenha que eu conheço. Imagina, você não, que teu é um trabalho é maravilhoso. Gentleman. Querida, um beijo pra você. Tudo, obrigada pela participação. Obrigado você de entrar. Ai, meu Deus, ela escreveu aqui, né? E se você achar algum contato desse povo aí, puder passar pra mim, a gente até o final, a gente termina às 19 horas, ou seja, tem 55 minutos pra gente tentar conversar com o pessoal do Agora Vai e do Vai Quem Quer. Que, pode aliás, deixar que eu vou caçar. Vai Quem Quer, que já te manda no Facebook. Legal. E Vai, tá Quem bom? Quer era o nome de um pessoal, de uma turma lá que cortava cana na usina Tamoio, na minha época de adolescência. Vai Quem Quer, pra mim, não era bloco de carnaval. Vai Quem Quer era que você tinha pra cortar cana, você não precisava ser registrado, etc e tal. Você ia... Era uma coisa meio... Enfim, querida, brigadão. E obrigada, eu tô fazendo... Você. Um beijo, então, vê, ouve o programa, se quiser aqui mandar recado, fica aí. Já tô online aqui, pode deixar ótimo, que eu vou pensar pra você. Então, é o seguinte, e aqui o Leandro também tá passando um monte de informação, a gente vai falando um pouco. E eu tô sacaneando os ouvintes, né? Que eu tô botando uns blocos aqui de carnaval que não tem nada. Que hoje eu tô homenageando o Traje a Rigor. Eu escolhi um monte de música do Traje aqui, né? E sacaneando uma moçada que ficou de participar do programa e não aparece. Que não, que não sei o que e tal, enfim. Mas eu acho que o Paracato Zoom é mais interessante quando a gente faz do jeito que eu fiz agora. Entra alguém aí que não tava na pauta, adoro isso, né? E pode contar comigo, é sempre um prazer. E aliás, então, por favor, você poderia participar mais efetivamente do programa, você que tem toda articulada do jeito que é, com um monte de gente, pode citar pauta, pode sugerir. O Eduardo Amaral, que tá sempre, tá ouvindo a gente também aqui, ó, tô vendo ele online. Pedro Moraes, aí da Barra Funda. O Orlando, do Rio de Janeiro, mandando um sinal aqui que ele concorda com tudo que você tá dizendo, né? Vamos ver se ele entra aqui daqui a pouco. Tá bom? E o Orlando é um ator, Orlando Bernardo Santos Caldeira. Tá mandando um beijo pra você. Ele é da companhia. Ah, meu Deus do céu. Essa obrigada memória. Obrigada a vocês. Tá. Adorei. Tô aqui. Vou continuar aqui só ouvindo. Então tá bom, querido. Um beijo pra você. Um beijo e que grande, música. Vamos ver o que o Marco vai oferecer pra você. O que você separou aí? Zoraide. Nós vamos ouvir Zoraide então com o Traje a Rigor. Aliás, você falou, olha, que gosta aí de São Paulo. Isso pra mim, nos anos 80, a banda. Isso é ótimo, né? O Roger vai amar que eu falei isso. Mas isso que é a banda O Traje a Rigor, pra mim, acho que é o mais paulistana. Então, homenagem à participação da Bia Ribeiro. Você tá em que bairro, Bia? Eu tô no Alto do Ipiranga. E tá chovendo aí, não? Agora não. Agora não. Então, eu preciso ver lá em casa mesmo se o povo recolheu a roupa pro varal, porque vai começar a chover. Querida, um beijo. Um beijão. Beijo, obrigada. Até já. Logo. Tchau, tchau. E participe, tchau, tchau, aí. Vamos lá. Então, Zoraide. coisa mais chata, eu não quero me casar. Falsqueira, fureigão e etc e tal, não quer dizer que eu vou encarar. Fica junto do enxoval, pede fogão e Natal, diz que eu me visto mal, que eu sou um cara julé. Que mulher, eu já não aguento mais. Quero fazer aquilo que eu quiser. Coragem, larga do meu pé. Não quero, me dancei de namora. Já não sei se quero, acho que não quero, me dancei de namora. Já não sei se quero, acho que não quero, me dancei de namora. Já não sei se quero, acho que não quero, me dancei de namora. Corai. Maracatu. Paracatu Zoom hoje. Olha só, gente, nós acabamos de receber um recado de Zaragoza. É assim que fala, Zaragoza? Fala, Zaragoza, você que morou na Espanha. Eu tô fazendo o Marco fazer um monte de coisa pra ver se ele acorda, né? Bom, de Zaragoza, nosso querido Victor Ranieri tá nos ouvindo lá em Zaragoza. Tá muito bacana o programa. Depois dá uma olhada aqui nas fotos do Carnaval de Zaragoza. Meu Facebook, etc. Então, vamos ver, lindão. Mas pode participar, pode perguntar. A Bia já botou. Vamos botar aqui o Eduardo, né? Que já deve estar no ar. A coisa tá rápida demais. Alô, Eduardo, você já tá nos ouvindo? Já foi comunicado pela Bia que você já tá no ar, ao vivo, no Paracatu Zoom. É verdade? É verdade. Ei, Eduardo Alves, tudo bem? Tudo jóia. Eu tô um pouco rouco por causa do bloco. Adivinha, né? Adivinha. Edu, a Bia tá dizendo o seguinte: ator do Cocoricó. Do Cocoricó. Isso. Que faz a galinha Lola, cara. É. Caraca, que coisa maravilhosa. O João também e o Tato Torquato. Que lindo, velho. Você sabe que a minha filha, bom, e outras tantas filhas e filhos do mundo, o Cocoricó é referência, velho. É referência da existência dela. Pelo seguinte, a gente comprava tudo, DVD, não sei o que tal, e saía viajar ouvindo. E tem o mais maravilhoso de todos, é que vocês fizeram, que é aquele do... Meu Deus, deu branco agora. Não é do IP, caramba, era do... Do Cocô? Não, é do Cocô, exatamente. Maravilhoso. Eduardo, queridão, tudo bem? Tudo você ótimo. É fundador do Agora Vai. Sou um dos fundadores. Sou eu, minha esposa, mais três amigos, quatro amigos que a gente... Trabalhava no carnaval aqui em São Paulo por conta de teatro e ficávamos aqui na cidade. E na terça-feira a gente começou a se reunir para tocar. Aí resolvemos fazer o nosso bloco. E depois a gente descobriu que lá atrás, no começo, lá para 1900 e pouquinho, 1930, a Barra Funda foi o primeiro local que saiu o bloco dos trabalhadores, dos negros, sabe? Sem autorização, e começou a virar uma praxe isso. Toda terça-feira saíam os blocos sujos, né? E foi uma coincidência que a gente também sai na terça-feira, porque o Minhocão está fechado, então a gente pode subir o Minhocão. E há 7 anos a gente já faz isso. Agora, a Bia está perguntando o seguinte, a Bia Ribeiro está perguntando o seguinte, Elvio, pergunta para o Eduardo o estatuto do bloco. O que, que é esse estatuto do bloco? Ah, é um estatuto que todo mundo tem vez, voto, veto, e como funciona isso? Ah, todo mundo dá opinião em tudo. O samba nunca é feito por uma pessoa só. É. Ele pode até levar alguma coisa, mas quando chega no nosso encontro, que é no Bar do Zé, a gente vai mexendo, que tem que ser de todo mundo. Todo mundo dá opinião. E como que era o samba? Vou sacanear agora com o Eduardo. Perdi pra ele cantar um pedaço do samba desse ano. É sacanagem, né? Não, dá pra cantar. Então vamos lá, como que era o samba? Deixa eu ver se eu lembro o começo. Como é o começo do samba? Vamos lá, o começo do samba do bloco. Pra sair no Agora Vai, você gasta uma merreca. Quem não tem fantasia pode brincar de cueca. Pra sair no Agora Vai, você gasta uma merreca. Quem não tem fantasia pode brincar de cueca. O ano inteiro eu fico aflito, eu espero a terça-feira pra vestir roxo e amarelo. E da janela o povo aplaude, pede bis. O agora vai, a minha vida é mais feliz. São sete ondas, são sete cores, sete cavaleiros, são sete mil amores. São sete flechas, sete pecados, são sete anos sacudindo elevado. Vem fazer neném, me pega meu amor, senão só o ano que vem. E assim vai. E aí muita gente começou, eu me lembro disso, até o Fernando participava bastante, e ele falava que no começo era um pessoal pequeno, mas de repente... Eram umas 30 pessoas, no máximo. De repente virou... E você acha que isso, esse tipo de atitude, que na verdade acho que muda um pouco a cidade de São Paulo, Eduardo? Muda completamente. E assim, o nosso bloco, pelo que a gente percebe, pelo que as pessoas que vêm assistir o nosso, que vêm desfilar com a gente, ele é um bloco que ele é para todo mundo, né? A gente, toda hora eu estou anunciando no microfone para cuidar das crianças, para ficar olhando as crianças, olhar os bêbados, olhar os idosos, que um dia você vai estar nessa situação também, né? Então, a gente sempre dando recados, porque é um bloco da família. E todo mundo, a maioria, assim, tipo 80%, vem fantasiado. E eu fui em alguns blocos aqui em São Paulo e as pessoas... Pouca gente vai fantasiada, vai todo mundo só para azarar, para beber. E esse bloco, além de ir o pessoal para azarar, para beber, o pessoal também vai para brincar e nunca tem briga, nunca teve nenhuma briga, nunca teve nenhum problema de confusão. E agora... Edu, você é paulistano mesmo, você nasceu... Não, eu sou carioca. Você é carioca, outro carioca também, aliás, hoje carioca é dia dos carioca. Da Gema. E de que lugar do Rio? Do Meia. Até quando você ficou lá? Então, eu estou em São Paulo há 18 anos. Tá, então significa que você ficou uma boa parte também, a sua adolescência, etc. Isso, a minha adolescência foi lá na banda do Buda, no Meia, que era uma banda que a gente tinha na rua. E agora tá rolando esse resgate, né? Isso, exatamente, é com bonecão, eu ponho bonecão, que eu sou bonequeiro, né? Então eu faço os bonecos, a Jurema, que é de um tema do ano retrasado, tem uma boneca... Né? Mas os bonecos do Cocoricó você que faz também, não? Não, boneco eu sou ator. Você lá, só tá. E voz, é. Só manipulação e voz, tá. Isso. E os bonecos, vocês produzem aqueles bonecos grandões também, de estilo também, cabeçudo e tal. Isso pra festa, né? Pro carnaval, mas que a nossa técnica é marionete e marote nos nossos espetáculos. Bom, Edu, além da participação na televisão, aliás, o Cocoricó, você continua gravando? Não mais, né? Continuamos. Continua. Voltou esse ano. Né? Voltou. Vocês estão na TV Cultura e também na TV Brasil, né? Isso, é. Aliás, eu tô assistindo. TV Brasil. Eu tô assistindo sempre, inclusive. Adoro. Aquelas galinhas... E tem agora o Cocó Cidade, né? Ah, não. Esse eu não vi ainda. Então, Cocó Cidade é o Júlio indo pra casa do primo dele. Sim, vi. Na cidade. Eu sou o primo do Júlio, sou o João. Ah, que legal. E eu acompanho isso, com essa história de que é pra minha filha, etc e tal, eu acompanho tudo, amo demais. Mas é feito com os profissionais que estão envolvidos, os atores, manipuladores envolvidos nesse elenco, é muito bom, é tudo gente que quer mudar o país com a educação, quer melhorar a educação de nossos filhos, a maioria tem filho, né, então... É, com o maior carinho que a gente faz. A gente ajudou a fazer o programa, né? A gente não só atuou, pegou o texto deles e interpretou. A gente deu uma vida, a gente deu uma personalidade para os bonecos. São 16 anos fazendo, né? Pois é, e um dos capítulos mais lindos é aquela caminhada que vocês fazem em Minas Gerais. É. Que vocês vão acampar, foi né? Jequitibá, né? Isso, gigante. É maravilhoso, é nossa, aquilo é maravilhoso. E, bom, e aí então eu trabalhei com o Humberto durante um tempo, acho que 6 anos eu trabalhei com o Humberto, ele ficava bravo pra caramba, porque eu ficava falando com o Cocoricó o tempo todo, ele falou assim, cara, você tem que falar do tio Vitor. Falei, não, eu adorava o tio Vitor também, mas, Edu, além da TV, você faz o quê? Você faz teatro? É, eu faço teatro, tem a minha companhia Bonecos Urbanos. É, e a gente trabalha com espetáculos de rua, utilizando boneco, máscaras, né? E também faz o teatro de marionete tradicional, de fio. Aí esse já é para teatro mesmo, né? Tá, e você tá com algum... Pode falar. A gente dá oficinas também, confecção, manipulação de bonecos. Eu tava no Sesc Santana, fiquei nesse carnaval inteiro no Sesc Santana, ensinando a fazer cabeção e bonecos de Olinda para poder desfilar no carnaval do Sesc, esse carnaval que passou agora. Olha, tá me chamando a atenção aqui, porque esse programa hoje tá facebookiano até, né? Mas tem um pessoal de Monte Alto te mandando um beijo, né, Daniel? E pessoal de Zaragoza, nossa, na Espanha. O Vitor tá lá na Espanha dizendo que o programa tá maravilhoso, que tá mandando um beijo. Ele até tá formulando uma pergunta aqui, mas tá demorado para fazer. A Bia já mandou outra. Enfim, ela tá terminando de escrever. Edu, aqui tem um recado para você agora, lá de Prados, de Minas Gerais, que a gente tava falando do enterro do carnaval, que acontece aqui em Tirapina, quando tava acontecendo, a gente transmitiu um pedaço ao vivo, né? Do enterro do carnaval em Tirapina e do enterro lá de Prados, de Minas Gerais, né? Aí ele tá mandando um abração aqui para você, contando que você precisa conhecer Prados e tudo mais, tá? E, enfim. E aí, olha lá, mandando outro abraço. Tem gente, então, ou seja, divulga o meu site aí. Então vamos lá. Não, divulga você no ar. Vamos lá, solta aí. É o www.bonecosurbanos.com.br. Aliás, eu já tenho, acho que isso. É, você já deve ter aí. A Bia tá lembrando aqui que o seu espetáculo presta homenagem ao samba paulista. Isso, exatamente. O Só Sonho Samba. É a nossa visão, é o samba visto por São Paulo, né? A nossa pesquisa foi em cima do samba, o samba paulista mesmo, né? Que, assim, infelizmente as escolas de samba daqui de São Paulo viraram tudo igual às escolas de samba do Rio, né? Perderam a sua autenticidade, um pouco, na minha opinião, da sua essência, aquele samba de bumbo que tinha, inclusive, no Sesc Santana. A gente fez... O evento que eu trabalhei lá foi em cima do samba de bumbo. Com o Marcelo, né? Manzatti. Exatamente. Que, aliás, então, ó, como que as coisas estão batendo, viu, Bia? Um beijo pra você, Bia. Porque eu falei pra você que a Bia não é fraca, né? Porque é o seguinte, a gente fez um programa especial na segunda-feira, aliás, eu ouvi o meu programa na íntegra, né? Sobre samba paulista. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos aqui entrar em contato, você vai passar seu e-mail. Não sei, pode passar no ar, no e-mail? Pode, será? Então pode. Vamos lá, passa seu e-mail que eu já mando o programa pra você. É boneco urbano no singular. Boneco urbano, quem está ouvindo? Superig.com.br. Superig. É. Tá, então a gente está mandando aqui. E já tinha também um rapaz pedindo aqui seu e-mail, que quer entrar em contato. Fala, Marco. O Marco acordou. Não, mas o programa também vai estar no Paracatu Zoom. Isso. Amanhã ou sexta-feira, www.paracatuzoom.com.br. Você vai ouvir todo, inclusive esse programa agora, todo okay. mundo. Você vai estar com. Pode baixar, fazer download. Aqui é moderno demais. Ótimo. Eduardo. É rápida a coisa aqui, né, velho? É muito rápido. Edu, sinta-se. Bom, a partir de agora, Eduardo Alves. O pessoal conhece como Eduardo Alves, não tem nenhum apelido. Isso. Não tem nem Dudu Alves, nada disso. Não, não. Eduardo Alves. Quem quiser ver o Eduardo Alves, vai aonde exatamente o espetáculo que você está agora, qual que é? Então, a gente não costuma entrar em cartaz, porque a gente não tem patrocínio para entrar em cartaz. É muito caro. Então a gente monta os espetáculos e vende. Vende para Sesc, vende para a prefeitura. A gente está negociando agora com o Sesc Carmo fazer a Fábula da Criação, que é um espetáculo em cima do Deus criando o mundo, né? É uma fábula. É o único local que a gente tem apresentação fechada, porque agora a gente está ensaiando um espetáculo novo, do Machado de Assis, A Igreja do Diabo. E a gente vai, daqui a 2 meses, mais ou menos, a gente estreia lá no Parque da Água Branca, que é teatro de rua também. É boneca, bonecão, bonequinho. Muito bem. E, bom, linguagem pra rua. O pessoal tá pedindo aqui pra repetir o seu site. É bonecosurbanos.com.br, é isso? Exatamente. Bonecosurbanos.com.br. A gente está também com a Laura, lá em Montenegro, no México. Montenegro. Você viu como é que tá isso aqui, cara? Tá uma loucura. Nossa, tá em... Aonde? Você tava na Colômbia, é isso? Não, a gente tava em Zaragoza, na Espanha. Zaragoza, na Espanha. Na Espanha. Espanha, na Espanha. E bom, agora estamos no México. E agora estamos no México e estamos em São Paulo. Bia também está passando, repetindo, reforçando o site, bonecosurbanos.com.br. Meu querido Eduardo, muito obrigado pela tua existência. Porque, cara, é exatamente esse tipo de ação que São Paulo precisa, ainda mais aquele pedaço do Minhocão ali, que era uma... Isso, da Barra Funda. Exatamente, um abandono. Ó, Barra Funda, Pedro Moraes, mandando um beijo pra você aqui também, da Barra Funda, e que saiu no bloco contigo. Ótimo. Tá bom? Eu muito sei, bom. Coisa fervendo. Querido, um grande beijo pra você, muitíssimo prazer. Peraí que tem um recado aqui, peraí, pergunta pro Eduardo como faz para trazer o bloco em Prados. Olha aí, já estão querendo levar vocês lá pra Minas. Vou pra passar o um e-mail, então. Manda, passa meu e-mail e a gente entra em contato com ele. Muito bem, querido. Então, quem sabe, a hora que você estiver em Prado, é bonecosurbanos.com.br Super... Não, é, o meu o e-mail é bonecourbano, boneco no singular. Boneco urbano no singular, arroba superig.com.br. Meu querido, e a partir de agora, então, esteja presente no Paracatu Zoom sempre, né? Ok. Tá bom? E aí vai passando as notícias pra gente, tá bom, querido? Perfeito. Um abraço a todos e aí muitas felicidades. Eu adorei a música. Aliás, a gente podia conseguir. Você tem gravado a música? Então, esse aí é um dos estatutos, dos pontos do nosso estatuto, é não divulgar muito para não dar enchente. Exatamente. Tá, mas o pessoal tá aqui já pedindo pra gente tocar o boneco, mas já cantou. Então, mas se você colocar no... Já deve ter alguma coisa no YouTube... Agora vai 2011, que você vai ver até com imagem. Ótimo. Eduardo, muito obrigado pela tua participação. Paracatu Zoom aqui, se precisar. Inclusive, quando você estiver aqui, sinta-se... no sentido de cobrar mesmo. Você tem produção aqui também, divulgação, enfim. A hora que você vier para o interior, você me procura a gente. A Bia é nossa chefe. A Bia é nossa, tá bom? Eu vou muito no Sesc São Carlos. Então, por favor, a hora que vier, avise que a gente faz as coisas ao vivo aqui, inclusive com a tua participação. Combina direitinho. Olha no Facebook que tem também um vídeo. Agora vai. Ok. Bloco Agora Vai no Facebook. No Facebook, Bloco Agora Vai. E tem quem é que tá falando aí no fundo? É meu filho. É seu filho? O que, que ele faz? Ele toca no bloco também. Ah, é? Como que ele chama? Gabriel. Gabriel, obrigado pela tua tocagem, pela tua participação, tá bom? Tá, te agradecendo. E a gente tá fazendo um especial aqui, hoje nós estamos com Legião Urbana, que não tem nada a ver com a nossa prosa, mas, enfim, a Bia mandando um grande abraço, tá bom? Ok. E aí ela é nossa chefe, viu? A gente tem chefe, a Bia é uma das chefes, a gente tem um monte de chefe. Aliás, as mulheres aqui que participam do programa, geralmente são todas chefes, né? Edu. Tem que respeitar as mulheres. É, exatamente. Um grande beijo pra você, então, pra querido. Pra você também, um abraço. Tá bom. Obrigado pela participação. Vamos lá agora. Valeu. Então, mais uma música. Aqui a gente ouviu, então. Cara, tá ficando muito legal essa brincadeira. Tô gostando. Aliás, ó, mais gente participando. Ô, rapaz, que legal. Quem mais? Vamos ver. Ô, Nelson Baskerville. Que coisa chique, né? Sabe o Nelson Baskerville? Tem que saber, cara. O cara é super importante, é global. Nersão. Nersão é uma figura querida, amada. Nelson, um beijo pra você. Obrigado. Porque acho que eu vou ter que falar todo mundo agora, né? Sacanagem. Falar uns e não falar. Então, vai vamos lá. Fica à vontade. Amanda e Amada, também de São Paulo. O Antônio Prado, que tá aqui. Eu falei de Monte Alto. Peraí, o Vitor que tá mandando aqui um trem. Aliás, esse trem do Vitor tá demorando. Zaragoza é muito longe, Marcos? Você conheceu Zaragoza? Não estive em Zaragoza. O trem do Vitor, a Bia dizendo que ele tá chique demais, programa. Então, ó, rapaz, não tem 59 pessoas aqui nos ouvindo nesse coisa. No Facebook. Enfim, no Facebook, né? Mais as pessoas que estão no trânsito, tá? No trânsito da cidade, a gente não pode esquecer que o nosso público maior e mais fiel. Aliás, falando de trânsito, eu recebi um torpedo. E eu não deu tempo de ler o torpedo, vou ver se é relacionado. Não. O torpedo que eu recebi é o seguinte: para de judiar do Marco. Eu não tô judiando do Marco, eu tô nazistasiando o Marco, né? Tô sendo muito sacana com o Marco. Eu fico só feliz que eu fui o seu mote nesse programa. Cara, né? Foi. O tema do programa hoje era assim: morte e vida serpentina, né? E aí ficou assim: morte e vida marcolina. Bom, enfim, vamos lá. A gente vai ouvir o que agora? O que que tá separado? Vamos ver lá. Vamos ver Envelheço na Cidade. Ah, aí já é o show, acho que é, né? É o Ira, Rock in Rio 3, em 2001, Ira e o Traje Rigor Ira juntos. E o Traje Rigor. Peraí, tô mandando pergunta nenhuma, cara. Tô só comentando. Ô, Vitor, comenta, lindão. Comenta sempre. Tá? Um beijo, Vitor, lá de Espanha. Isso mesmo, queridão. Mas pode perguntar também, não é só comentar. E se quiser música, também pode pedir, viu, gente? Pode pedir todo mundo aí. Vamos lá, então, qual que é? Envelheço na cidade em homenagem. Por que que eu escolhi essa música? Pergunta pra mim. Por que que você escolheu essa música? É, Elvio, por que que você escolheu essa música? Não, faz uma voz assim, mais sexy. Não, porra, mais sexy. Você quer o quê? Só tá nós dois dentro desse estúdio, mais sexy, sacanagem. Então vamos lá, faz aquela que você fez meio portuguesada. Meio português? Assim. É. Senhor Elvio Tamoio, por que escolheste essa música? Cara, eu escolhi essa música porque ontem saí caminhar, né? Daquele chuva. E São Carlos é engraçado, que aliás, a coisa mais maravilhosa de São Carlos é o clima, né? Me assou sair um tempo assim, aí saí caminhar pela Marginal, não sei o que e tal. Fiquei olhando pro céu, me bateu uma tristeza e percebi que eu estou fazendo, ou já fiz 50 anos, estou envelhecendo nessa cidade. Então nós vamos ouvir de que jeito que eu estou envelhecendo nessa cidade, porque a hora que eu fiquei, não, pô, mas esse negócio de envelhecer, aí me veio essa figura que, aliás, participou do programa maravilhosamente aqui, né, do Ira. E aí nós, vamos lá. Aí olha só como que eu tô envelhecendo a cidade, ó. Com essa marchinha do Ira, com essa marchinha do Traje Rigor, o Traje Rigor. Vamos lá. Essa vida é jogo rápido, para mim ou para você. Mas um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Juventude se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou para você. Eu quero de um rio. Da minha rua, não me sinto, não os tenho, mas um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a beber. Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou pra você. Para Katsu. E aí, Marcão, o que, que você achou? É bonito, né? O que, que você achou do meu envelhecimento na cidade? Eu não tô tão velho assim, né? Não, eu acho que não, cara. Mas você vê os jovens se abraçando e tal. E como é que é isso? Você vê que chique? É. Eu vejo os jovens. É, cara. Bom, gente, o programa hoje está carnal, infernal, eu ia falar, mas depois posso receber broncas, né? Não posso dizer infernal. Deve essas coisas de... Bom, aí eu falei pra você o seguinte. Tem a história do intrudo familiar, que era, né, quando fazia dentro de casa, com aquela história de limões de cheiro, não sei o que, tal, tal, que os jovens lançavam entre si, limões de cheiro, uma coisa muito meio parnasiana também, né? Era um carnaval parnasiano. É o seguinte, agora, gente, a batalha dos intrudos é o seguinte: a partir de 1830, uma série de proibições se sucederam na tentativa sempre infrutífera de acabar com a festa grosseira, porque tinha enfrentamento ali, até o Leandro lembrou que rola isso, então hoje não mais fisicamente. Combatido como jogo selvagem, o intrudo continuou a existir com esse nome até as primeiras décadas do século XX, olha aí. E existe até hoje no espírito das brincadeiras carnavalescas mais agressivas, como a pipoca do carnaval baiano ou mela-mela da folia de Olinda. Eu não sabia nada disso. Rapaz, informou aqui então para vocês, Wikipédia, a enciclopédia livre da internet. Gostou disso, Marcolino? Meu querido, acorda, Marco. Tô acordado, tô aqui, tô prestando atenção. Acorda, Marco. Pediram aqui pra não mexer mais com paciência, eu vou tentar respeitar aqui. Bom, é o seguinte, gente. Então, o Marco tem a dizer aqui o seguinte. Vamos tentar aqui mais uma vez localizar a figura. Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos achar uma música. Tem mais alguma do que eu separei? Não, essa era a última, né? Então, vamos separar mais uma, porque nós estamos preparando aqui a entrada de um sujeito que queria muito participar, mas de repente ele teve que ir ao banheiro. Ninguém vai dizer aqui que hora que ele voltar que eu contei isso, tá? Mas ele foi ao banheiro e na sequência ele vai participar do programa, tá bom? Então vamos lá, Marco, o que, que tem mais aí do... Vamos lá. Não sendo aquele pessoal do Autoajuda lá, né? Do Legião Urbana, o que você tem desses anos 80? Eu queria uma música em homenagem, me lembrei do Kiko Zambianchi, cara, que era, como que chama aquela música? Fala só chove, chove, chove. Esses dias eu me lembrei muito do Kiko Zambianchi. E o pessoal do, quem comentou comigo? A Débora, estava comentando comigo esses dias que o Kiko Zambianchi veio fazer um show em Araraquara para o pessoal da Unesp, né? E infelizmente, no dia que ele veio fazer o show, choveu muito. Kiko Zambianchi, sabe como é que escreve Kiko Zambianchi? Tem alguma coisa dele aí, não? Caraca, puxa vida. Quem cantava a música dele era aquele rapaz bonito, que eu acho, pelo menos o do... Alguém aí, por favor, socorre. Alguém... Essa música quem cantava, o Capital Inicial. Capital Inicial. Com ele. Como que era o nome dela? Da música eu não consigo me lembrar agora. Capital agora Inicial o nome. Era o nome. Deixa... da música. Peraí, vamos ver se alguém aqui vai dar uma luz. Vamos ver se alguém vai parir um cacto aqui. Os nossos. Caraca, quanta gente dando sinal. Ah, não é isso, não. Não temos a música. Não temos a música. Então, o que, que nós temos de Ultraje a Rigor? Vamos ver o que, que temos de Ultraje a Rigor. Quem é que tá mandando a música? É a Natália, tá ligando. Ah, é? Querendo saber. Não, ela tá lá, acho que em Recife, né? Ouvindo em Recife o programa? Não, ouvindo eu não sei, né? Não sei porque não sei lá no computador, mas okay. Ela tá lá curtindo o carnaval. Tá, e ela, eu pensei que eu tivesse ouvido aqui. Ou seja, nós estamos enrolando porque, na verdade, deu um crack aqui que nós estávamos esperando um entrevistado que teve que sair. Então, nós vamos ouvir uma música para depois achar o entrevistado, ok? A gente volta daqui a pouquinho. Vê o que tem de Ultraje a Rigor aí, se tem alguma coisa mais de Ultraje a Rigor. Não tem. Ele tá demorando um pouquinho. Tá demorando um bocadinho. Porque aí, hoje não, por que eu escolhi o Traje a Rigor? Porque olha aqui uma outra pessoa que está ouvindo a gente. Se não achar o sujeito, demorar muito, a gente bota outro no ar. Não temos não mais tem nada mais o Traje a Rigor. Ira, vê o que você tem do Ira. Já que nós tocamos o Ira aí, o Nazi esteve aqui. Se não tiver nada do Ira, ele me bate. Vai ficar bravo. Não tem também. Ira. Ele achou um monte de coisa aqui, porque um com o I aqui, né? Aqui, ó, Ira, vamos ver. O que tem? Passou aqui. Ira, nasci em 62. Não conheço. Você quer conhecer, não? Vamos conhecer, ué. Então vamos conhecer. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. frente na escola. Eu não vi Kennedy morrer. Eu não conheci Martin Luther King. Eu não tenho muito para dizer. Nasci em 62, nasci em 62. Posso morrer hoje, meu dinheiro nada vale. Eu não quero segurança, eu não quero segurança. De morrer, eu não conheci Martin Luther King. Eu não tenho muito para dizer. Nasci em 62, nasci em 62. Nasci em 62, nasci em 62, nasci em 62, nasci em 62, nasci em 62, nasci em 62, nasci em 62, nasci em 62. 1962. Todo mundo. Gente, eu acabei de ver uma cena agora. Cara, precisava ser filmado isso aqui, né, cara? O estado que você. Você sabe o que é um koala? Você sabe o que é um koala no frio? Você tava tão engolido ali no estúdio, com uma cara de coitado. É porque tá frio ainda por cima. Quer dizer que hoje, estúdio, então, né? Não vai ter aquela cerveja no Beba. Hoje o Beba vai ficar devendo. Vai ficar devendo. Hoje é cobertor, deitar lá no sofá. Então tá, eu continuo enrolando, porque ele não me responde. Eu estou tentando falar com o nosso querido Gabriel. Gabriel, você já tá ouvindo a gente? Vai logo com esse telefone, maluco! Porque o Gabriel é presidente do Conselho, eu não quero falar errado, mas é Conselho Nacional de Juventude. É uma. Está dentro, acho que, de uma secretaria do governo. Não sei como funciona isso. Você vai explicar um pouco e falar também como é que o governo, né? Vamos ver um pouco essa história do. Também o Leandro aqui mandou o nome da música. O nome da música são os primeiros erros, Elvio. Legal, Leandro já está participativo aqui no programa, né? Aí tá travando um pouco o trem. Eu tô aguardando aqui os contatos, né? Mas não tá rolando. E também está ouvindo o programa. Mas, meu querido, o seu telefone está caindo. O Marco tentando, eu enrolando. Eu estou dizendo aqui, bem liga. Também estamos tentando fazer contato com a Atibaia. Não rola, não tá, tá caindo. Não tá rolando. Caramba, gente, que loucura. Esse trem. Pô, bom, também hoje é quarta-feira de cinza, nós estamos fazendo um baita do. Vamos ver o Saulo, vamos ver se o Saulo já acabou lá o enterro em Tirapina, então. Vamos lá, você tem aí o telefone dele, né? Vamos ver se já acabou, vamos ver se ele já consegue contar para nós se já acabou o enterro lá. E lá em nosso amigo, em nosso amigo Leandro, lá em Prados, né? Ele vai fazer essa madrugada. Vai ter o enterro do carnaval essa madrugada. E eu tô aguardando aqui, eu não sei, deve estar dando algum pau no Facebook aqui, porque todo mundo tá me mandando recado ao mesmo tempo agora e os recados não chegam. Eu não sei o que que está acontecendo. Bom, mas também um pessoal que está no fórum, o VAR da NET, cê, né? Você tá no pessoal ainda? Do VAR, que é lá perto de Porto, não. Em Portugal, tá mandando um recado que o enterro. Oi? Foi essa manhã lá. O enterro do carnaval. Não. Tá, vamos lá, vamos lá. Espera só um minutinho, fica aí. Então. Vamos lá, peraí, fica aí, fica aí, fica aí. Quem é que tá na linha? Alô? Saulo? Saulo? Oi. Oi, Saulo. E aí, já acabou o enterro? Acabou. E aí, o povo já foi? Você tá no churrasco, não, né? Não, tô em casa descansando. Já, né? Tá descansando. Aliás, Saulo, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco, nem tanto indiscreta, mas onde o senhor passou o seu carnaval? Passei meu carnaval em Rio Negrinho, Santa Catarina. Rio Negrinho, Santa Catarina. E você foi fazer o que lá? Fui num festival, um evento de psicodália. no movimento Paulo. Psicodália. Durante o carnaval, você foi para Rio Negrinhos, em Santa Catarina, num negócio chamado Festival Psicodália, é isso mesmo? Isso aí. E o que, que é isso, Saulo? Olha o estado que o Saulo... Você e o Marco, aliás, vocês se conheceram agora. Parece que rolou um clima entre vocês dois, né? Rolou mesmo? Rolou esse clima? Pela cara de felicidade do Marco, realmente rolou um clima entre vocês dois. E... Rolou um clima de amizade, né? Sim, não, isso é problema de vocês, eu não tenho nada com isso. Mas é o seguinte, o que foi esse festival de Rio Negrinho que você foi lá? O festival são 4 dias, o pessoal acampado, curtindo rock, 2 palcos tocando muito, Rock and Roll, Tom Zé, Ave Sangria, O Terço. E a gente pode trocar um pouco de experiência, um pouco de amor, paz, fraternidade, todo mundo tranquilo, todo mundo tá ajudando. Trocaram um pouco de semente, você falou não? Você falou semente. Trocaram um pouco de semente, não? Você falou experiência, é isso? Trocar um pouco de experiência. Ah, aí a segunda coisa que você falou, o que é? Trocar um pouco de? Não, não sei. Não, você falou primeiro. Mais, amor, então. Ajudando, sabe? É bem diferente. Ai, que legal. E como é que é isso, cara? Como é que é trocar amor? Como é que é trocar amor? É, como que você troca amor? Você ajudar uma pessoa que você nunca viu e não querer nada em troca, assim. Como que é? A gente tá lá todo mundo te ajudando, sem querer nada em troca. Aí você fica trocando. Aí você fica trocando, então. Você nunca viu a pessoa, chega lá e você troca o amor. Ó, não, tem um... A gente tá trocando, a gente conversa com pessoas que a gente nunca viu. E amigo, a gente quer. Mas só conversa, assim, você não passa disso. Só conversa, só... Eu só conversei. Ah, tá. Sei. Que tipo de conversa? Que tipo de conversa que rola? Eu imagino, vocês dois estão numa ressaca desgraçada e eu peguei vocês dois pra alugar. E que tipo de conversa que você conversou lá em Rio Negrinhos? Eu conversei sobre tudo, praticamente. Assim, dá um exemplo, assim. Mas era do sexo. Eu gosto muito da cultura de Santa Catarina, conheci o pessoal de lá. Conheci bastante quando a gente foi pra cidade, conheci a cidade de Alegrinha, a cidade do interior. Tá. E aí, você. A cultura alemã, assim, em casas lindas, um pessoal lindo. E você ficou falando sobre isso com essas pessoas? É, também. Mais com o sexo feminino ou mais com o sexo masculino? Meio a meio. Meio a meio, com os meninos e com as meninas. Então rolou assim um diálogo, uma troca de amor intensa com esse pessoal que você conheceu. Tinha muita gente, tudo quanto é lugar. Tinha tudo quanto é lugar. Eu conversei tanto com gente lá de Santa Catarina, como de Porto Alegre, fiz uma amizade com o pessoal de Porto Alegre, fiz uma amizade com o pessoal do Rio de Janeiro. Ah, é? É tudo muito reúne lá. O que, que é? Você tá falando em off, você tá dentro do seu quarto, deve estar debaixo de um cobertor, porque não tá frio, né? Mas deve estar num estado, assim, deplorável, como esse rapaz que se encolhe aqui dentro do coisa. Eu estou realmente dá... no meu quarto, escutando o seu programa. Agora que ele desligou o computador, você está um pouco atrasado a ouvir na internet, né? Tá, é mesmo, é. Quando você ouve isso, não tem... Acabei de receber uma bronca aqui. Bom, é o seguinte... Não precisa nem dizer de quem, né? Oi? Bom, é o seguinte. E aí, meu querido? Conta pra nós mais. E aí, meu... Quem não conheceu tem que conhecer. Quem conheceu vai querer falar de novo. Tem várias coisas interessantes, assim. Eu fui sozinho, conheci um pessoal de São Carlos, a buscar, me chamaram para acampar com eles. Eu nunca tinha visto ninguém, um pessoal que faz pós, um faz índio da educação física. O Du faz mestrado, acho que na engenharia, não, que era. Tá. Eles me acolheram lá, as duas meninas, a gente acampou. Ah, eles te acolheram lá. Legal, aí vocês já compararam. Não, eu tô tranquilo, tô tudo bem. É que hoje eu peguei vocês dois pra sacanear. Aliás, eu tô pensando, vendo o Marco e imaginando o estado que o Saulo tá lá debaixo do cobertor em Tirapina. Com a voz totalmente rouca. E eu tô percebendo. E como eu tô alugando muito, eu vou agraciar os meus ouvintes. Vê se tem uma música chamada Rubem, com a Cássia Heller aí, que é em homenagem a vocês dois. Eu ia pedir uma música pelo. Ué, pode falar, peraí. Não sei se você tá no Facebook. Tô no Facebook, é só você entrar aí. Aliás, esse pessoal, a Bia que você ouviu, o pessoal Vitor, todo mundo que tava conversando aqui, tá tudo pelo Facebook. Aliás, dê um tchote aqui que eu não tô mais recebendo mensagens do pessoal do Facebook. Pessoal do Facebook, por favor, se você. Ah, o Mário Sacomano Neto. Mário Sacomano Neto é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci nessa cidade e está mandando um beijo para todos nós, inclusive para mim, Marião, um beijão para você. Pessoal do Conversa e Botequim, Gustavo, achou a música? Rubem, não? Não, pô. Eu vou só dizer o refrão, mas... Cante. Não, recebi um recado aqui que é ótimo. Sacanagem. Mas é o seguinte, a música eu vou tentar cantar pra vocês. O refrão diz, mais ou menos assim: Rubens, não dá. A gente é homem. O povo vai estranhar. Enfim, você viu que é bem legal. Bom, é o seguinte, então vê lá o que, que música você queria ouvir, Saulo? Que o programa até ficou meio... Deixa eu pensar alguma coisa. Como coloca assim? Você tem que falar assim, ó. Você tem que falar assim, ó. O senhor Elvio, por favor. Coloque assim, cara, com respeito. Não é coloca. É um programa que eu mando aqui, pô. Rubens. É Rubens. Não é Ruben, não. É Rubens. O Vitor tá chamando a atenção aqui. É Rubens. Vê se tem Rubens. Realmente, essa música é a cara de vocês dois agora. Não tem. É mentira, porque ele deve ter, ele não quer mostrar não pro tem. Nosso público. Não tem, é garanto. Mentira. É, olha o estado dele. Então vai, o Saulo quer ouvir o Los Hermanos. É isso aí, meu Deus. É aquele barbudo feio. Como é feio aquele rapaz, parecido, né? Parecido com você, né? É, muito parecido comigo, realmente. Los Hermanos, alguma música em específico? O Leandro tá dizendo que eu tô sacaneando demais vocês. Ô, Saulo, o Leandro... A gente chama do mesmo jeito, ó. Tô vendo umas fotos do festival aqui, tá maravilhoso. Cara. Eu quero ver mesmo. Ó, o Leandro tá... Você precisa entrar em contato. O Leandro, o Saulo, é o agente cultural. Ele não gosta que eu chamo disso muito, né? Mas é o agente cultural de Tirapina. E o Leandro tá dizendo o seguinte aqui, lá de Prados. Vocês precisam conversar a respeito dessa questão do enterro do carnaval aí, meu velho. Juntar essas conversas aí. Então, vou te passar o contato. Tem e-mail, Facebook, etc. Mandou umas fotos aqui e tudo mais. E eu preciso. E aí, achou? Marco tava dormindo, gente. Eu achei. Marco, eu vou pegar uma vara e bater na tua cara. Achou aí? Achei. O estado do menino, ele tava dormindo aqui. Vamos lá, Marco. Então vamos lá. Nós vamos ouvir Los Hermanos para os Los Hermanos Margolito e Saulito. Eita, é dupla. Então, do carnaval tem seu fim, acho que combina muito assim. É, justamente acho que a gente ia ser. Que eu não entendi, desculpa. A música chama Todo Carnaval Tem Seu Fim. Ah, Todo Carnaval. Você achou aí? É justamente. Tá vendo como é sintonia, vocês dois? Se entende. É legal. Coisa linda, né, cara? É uma coisa de troca de amor, né, Saulo? É isso que vocês fazem, troca, né? Troca de amor, cara. Troca de amor. Maldade, só sem maldade. Sem maldade, óbvio. É, vocês fazem troca de amor sem maldade. Como que é fazer troca de amor com maldade? Sem maldade. Não, mas esse, não, eu tô perguntando, porque se você tá falando pra fazer sem maldade, como que vocês fazem troca de amor sem maldade? Com maldade. Não. Com maldade. Com maldade é que... ou sem maldade? Com maldade. Como é que você faz? Com maldade, Marco? Eu não sei. E o Marco sabe como faz? Não. Ele tá todo carinhoso aqui também. Tá meigo, menino. Vocês estão todo meigo. Bom, então vamos ouvir o quê? Todo carnaval tem seu fim. Que coisa chique. Do casal Saulito e Marcolito. Vamos lá. Beijo, Saulo. Até mais. Tá bom. Alô. Tá acabando comigo aí, né, Marcos? Não. Tá tranquilo. Tá acabou tranquilo. Com a minha reputação que eu não tenho hoje. É isso que eu ia falar. Porque vocês dois, depois desse carnaval, a reputação dos dois ficou na lata do lixo. Aliás, fala em lata do lixo, o Neno, estive almoçando aí no Neno ontem, em Tirapina, e o Neno faz um negócio chamado lata do lixo, um doce maravilhoso que ele vai dar receita aqui. Nós vamos também brincar de Ana Maria Brega aqui. Nós vamos fazer uma sessão, passar a receita. Do... Aí, né, pra falar um pouco de comida. Exatamente, nós vamos trazer o Neno e o Neno faz um negócio de chocolate. Gostou? Chama lata de lixo. Olha que chique. O gente. Neno, ele é um cara que tá com mão de bó. Podemos ouvir a música? O Marco tá desesperado aqui, meu querido Saulo. Liga, pelo amor de Deus, deixa eu ligar esse trem aqui, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, Marco. Liga o troço, Marco. Acorda, Marco. Já deitado, todo dia ainda de pé. O Zé dorme acordado, todo dia o dia não quer raiar o sol do dia. Toda trilha andada com fé de quem crê no ditado de que o dia insiste em nascer. Mas o dia insiste em nascer pra ver deitar um novo. Toda rosa é rosa porque a assim ela é chamada. Toda bossa é nova e você não liga se é usada. Todo carnaval tem seu fim. Todo carnaval tem seu fim. E é o fim, e é o fim. A banda tem um tarol, quem sabe eu não toco. Todo samba tem um refrão pra levantar o bloco. Toda escolha é feita por quem acorda já deitado. Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado. E pinta o estandarte de azul e põe suas estrelas no azul. Pra que mudar? Bom, gente, olha, acabei de escrever aqui um agradecimento. Aliás, o Rudai entrar para falar um pouco lá de Atibaia, que também teve o Carnaval de Marchinha, mas nós não temos tempo, porque o Marco já voltou assim, pô, cara, eu vou tomar uma cerveja com você lá no Beba, mas só tem 2 minutos, eu tô mal. Bom, mas foi muito legal. Gente, realmente fazer o programa hoje foi muito legal, né? Ver o Marco e o Saulo no estado que eles estão, dá uma energizada, saber que essa moçada, né, ainda tá muito viva pro carnaval. Ainda gasta energia. Marcão, né? Eu só alugo você, Saulo e moçada toda, porque realmente eu gosto muito de vocês. Como diz a filósofa Tuila Tachikawa, eu só alugo quem eu gosto. Então, quem eu não gosto, eu fico, ah, que legal, você é bom e tal. Enfim. Então, meu querido Rudá, a semana que vem você conta, ou na próxima semana que a gente entrar. Peraí, rapaz. Acabamos de receber um convite aqui, Marcos. É mesmo? Marcos, não, que Marco? Marco. Marco Antônio Escrivão. Marco. Não, tem um nome no meio, o que é? Marco Antônio Visconde Escrivão. Visconde, é nome de panetone. Ele é São Paulino ainda, né? Todo cheio de frutinha mesmo, né? Não tem. Olha só, cara, minha esposa acabou de fazer uma sopinha de fubá para ver se eu me recupero. A ressaca tá brava, mas amei o programa. Cara, Leandro, muito obrigado. Sua participação muito legal aqui. Essa coisa, eu amei o programa. Foi eu que acrescentei, porque preciso elogiar um pouco o programa. Mas enfim, participe sempre. Então, toda quarta, muito obrigado. Não só o Leandro, Bia queridíssima, né? Do coração, Bia Ribeiro, obrigado pela participação. Saulo, que já deve estar dormindo uma hora dessa. Tá lá na... Roncando, né? Deve estar babando no travesseiro, né? Obrigado pela participação também, né? Bia mandando, puxa, querido, um beijão pro Sei. Vamos fazer desse paracatuzum aqui, que essa moçada fica escrevendo um monte de besteira no Facebook, já tá começando a virar um Orkut. É, aqui, eu fui, né? Alvo, né? Ainda é, por cima aí, né? Não é? É, eu sei, tô sabendo já. Pode deixar. E, então, vamos transformar isso aqui numa coisa bem legal, né? Bem bonita. E a gente vai voltar na semana que vem. O que, que é a semana que vem? É dia. Dia 9 mais 7, quanto que dá, Marco? Rápido. 16. É, tá funcionando ainda. Semana que vem, então, não é especial, porque o primeiro programa de todo mês agora vai ser especial sobre o Plano Nacional de Educação. Ok? Já tem gente, inclusive, pautando aí. Eduardo Amaral, que tá ouvindo a gente lá em São Paulo, um grande beijo, meu querido. Né? E o Marco quer que eu acabe. Eu não vou acabar, porque eu vou sacanear muito ele aqui agora, né? E depois a gente vai se falando mais. Um grande beijo para todo mundo, grande abraço, então, para todo mundo que participou do programa, Nelson, o Nassif, queridão, Luiz Nassif, um grande beijo. A Mi, lá de Araraquara, também mandando um beijo. Rafael e Daniel, deve ser uma dupla sertaneja, também mandando um beijo. A Mila, um beijo. Todo mundo, beijo, beijo. Eu não vou acabar esse programa. Marcos, vamos. Você tá desesperado. Você quer ir embora. Você não, tá, precisa entrar. Gente. Precisa entrar o quê, Marco? A voz do Brasil. A voz do Brasil. Então, com vocês agora, grande lançamento do ano, né? Do programa, A Voz do Brasil vai entrar no ar, né? Que é o lançamento do... Lançamento... Gente, um beijo. Nós voltamos quarta-feira. Tchau! Para catuzum, para catuzum, para catuzum, para catuzum.